Geekercast está no ar. Muito bem, ouvinte do PunkCast, mais um episódio de 2017, dessa vez muito especial de uma série que nós estamos para falar há um tempão, que virou meme, Black Mirror. Estamos aqui na mesa com o Bambu. Piro Preto. A Priscila. Pedalando aqui para ganhar nada para esse podcast, deixa eu inventar. Não é feitiçaria, é tecnologia. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um geralzão da série em si, né? Para os desavisados, esse podcast com certeza vai ter spoilers. A gente vai discutir cada episódio, a gente vai destrinchar os episódios, a gente vai falar sobre teorias, sobre coisas que deixaram passar, easter eggs. Então, sejam avisados que se você não viu os episódios, por favor, vá assistir e depois venha estar a nossa análise. A série em si, né? Se vocês concordam comigo, eu vou dar um resuminho. Ela meio que pega o nosso presente e, de certa maneira, é o nosso presente exacerbado, né? Com questões sociais, questões de mídias sociais, questões políticas, raciais. É bem interessante assim, porque a gente consegue ver a nossa sociedade em cada episódio que a gente assiste. Dá pra ver que não é nada inventado como os futuros de 1980, né? E a série, ela mostra um futuro muito imediato, assim, né? Às vezes crível, às vezes não tão crível, às vezes muito ruim, às vezes não tão ruim. E um aspecto muito interessante da série que a gente vai falar sobre aqui, que é a tecnologia, né? Que é uma coisa que é utilizada em diversos episódios. Mesmo quando não se passa no futuro, por exemplo, se passa no ano que nós estamos, ainda assim o foco da série tem alguma paralelo com tecnologia, né? Tem uma crítica com tecnologia envolvida, então. Sim, é o espelho negro, né? Que vocês notaram, é a tela do computador, do celular. É o que aconteceu. Espelho negro, né? Bum, sua cabeça explodiu. Mas é isso. Se eu não me engano, tem apenas dois episódios, né? Que são no presente, né? Que é o do porco e o dos pedófilos, né? Tem o Mr. Robot e tal. Mas vamos começar a falar sobre a primeira temporada, né? Que faz muito tempo que ela saiu, né? 2011, 6 anos aí que ela já saiu e não sei vocês, mas eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu conhecia, porém... peraí, só um segundo, que eu, burra, parei de gravar. Peraí. Pronto, voltei. Eu conheci a série nessa época, só que o que que eu fiz? Como todo mundo que aqui já assistiu, a gente sabe muito bem que o primeiro episódio não é o episódio mais empolgante da série, né? Então você começa por ele, você meio que já dá aquela... uma hora desse negócio aí, acho que eu não vou... Acho que eu não vou querer, não. Vou deixar pra lá. Então, sei lá, o primeiro episódio dessa temporada não seria o melhor de todos pra pessoa começar. Porém... Eu concordo com você, Priscila. Eu acho ele até muito destoante, assim, em comparação aos outros dois episódios, sabe? Se você pega só um episódio ali, ah, vou ver na Netflix pra assistir, pra ver se gosta do primeiro episódio, você não assiste o resto, porque ele é bem maçante, né? Ele tem uma crítica muito bacana sobre a política e as redes sociais e a vontade do povo em relação à política mesmo. E os outros dois não tem nada a ver, sabe? Eles têm uma certa... Eu esqueci o nome, queria muito lembrar o nome. Mas eles têm uma corrente que eles levam, que é a mesma, que é a tecnologia, né? Os três. Mas o primeiro, ele chama The National Anthem, né? É muito distante dos outros dois, assim. É completamente diferente. É no presente, né? É mais repórter, mais jornalístico, né? Mas eu particularmente talvez gosto muito dele. Eu gosto muito dele, mas ele, principalmente por ele estabelecer logo de cara, assim, que, cara, é uma série que ela vai pegar pesado, entre aspas, entendeu? Ela não vai te dar muita esperança, assim, no final, sabe? Eu também acho um bom episódio, mas eu gosto dele. Eu acho que ela nem é tão, esse primeiro episódio nem é tão pesado, assim. Depois você assiste todas as temporadas. Não, eu digo pesado, não de gore, essas coisas, mas de estabelecer que não, assim, cara, não vai ser uma série que eu vou perdoar, entendeu? A gente vai ver isso em diversos episódios que, cara, não tem final feliz, entendeu? Eu acho que o Babu quer dizer é que a série não vai ter mimimi, entendeu? Ela não vai fazer crítica de uma maneira que seja leve, assim. Ela vai pegar na coisa, entendeu? Ela vai fazer a crítica de verdade. Ela não vai fazer aquela crítica só que enaltecendo, sabe? Esse negócio do político ser forçado a comer um porco na frente de todo mundo por causa de um cara que tuitou isso é uma exacerbação do que a gente passa hoje em dia, né? Que as redes sociais hoje em dia ditam muita coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Assim, eu concordo. Eu apesar de achar que não é tão pesado assim a humilhação que ele tem que sofrer no final das contas, eu acho que é um episódio político e é bem certeiro. Só que, pra mim, o que mata esse episódio é que a gente fica sabendo o que vai acontecer no final antes do final, sabe? Se você parar em determinado ponto do episódio, você já sabe o que vai acontecer no final. Ou seja, tem uns 15, 20 minutos ali em que você fica meio que só enrolando ali pra ele passar, sabe? Pra ele ir logo, sabe? Agilizando, porque... E é nisso que o episódio falha pra mim, por exemplo. Ele fica maçante, como o Lloyd já tinha falado. Ele acaba não criando expectativa pro final, sabe? Você meio que já sabe, sabe? Principalmente depois, quando você compara com os outros episódios, ele acaba perdendo até o brilho dele, assim, no fim das contas. Porque o final ali, tá, foi humilhante, mas aconteceu tantas coisas piores nos outros episódios que você não era tão, assim, nossa, que pesado. Cara, eu já não sei, porque é um cara que tinha um dos maiores cargos do país dele, né, cara, de primeiro-ministro. E é uma história que, inclusive, a gente até vai falar, ela em teoria, a série, ela seria no mesmo mundo de todos os episódios, né? Seria basicamente tudo no mesmo universo, né? Eu não sei, acho que a humilhação que ele sofre, ela é grande demais, assim. A vida do cara foi pro caralho, a vida pessoal dele, a esposa deixa ele, a carreira dele vai ser sempre marcada por isso, né? Com certeza ele vai ser afastado do cargo dele. E no final você vê que o cara que tava mandando lá era um cara qualquer, assim, do povo, né? Não era um super hacker nem nada. O cara era, se não me engano, mecânico, não era? Alguma coisa assim. Eles denominam ele como um artista, né? Quer dizer, ele se denomina como um artista, né? Deixa eu perguntar, porque como eu assisti esse episódio faz tempo, eu não me lembro muito bem, mas depois de todo o acontecido, né, dele ter que se humilhar lá em rede pública, ele mostra no episódio ele perdendo tudo, a mulher abandonando ele e tal. Não, na verdade acontece o contrário. Esse episódio é o seguinte, ele tá dormindo e os assessores deles acordam ele falando que uma menina, que é parente, eu não sei se é parente direta ou indiretamente da, o que eles também dão a entender, da rainha. Você passa a princesa Susana. Isso. É a minha preferida da família real e duquesa de Belmont. Isso. E basicamente a ideia do episódio é assim. O cara que sequestrou a menina, ele, a única exigência que ele faz é que o primeiro-ministro transe com um porco em rede nacional. E que ele goze com o porco. Entendeu? Que ele tenha êxtase com o porco. Basicamente, o que ele quer é isso. E que se não for feito, ele vai matar a menina. E o episódio, ele segue é basicamente isso, de uma coisa que estava dentro do círculo do governo, que acaba vazando para a imprensa, né? E a imprensa... Tipo assim, ela começa a explorar esse assunto, né? É, tem aquela repórter que é assassinada, né? Que ela se mete lá no lugar onde supostamente seria o local de onde esse hacker tava fazendo as exigências, né? Sim. E tem até esse negócio do jornalismo intransigente, né? E tem também aquele negócio deles quererem abafar, né? Se eu não me engano, se vocês lembram, eles tentam usar um ator pornô pra fingir que é o cara digitalmente, né? E é mais uma coisa que vaza também, né? Isso, vaza porque o ator pornô é super conhecido e tem um fã que segue ele sempre. Aí o fã vê ele entrando lá na... Whatever, né? Na câmara do deputado, né? do Vermont lá, sei lá. Isso. E tira foto dele e coisa no Twitter lá, sei lá. E as pessoas ficam sabendo que ele tá no mesmo lugar que os outros, entendeu? Aí, porra, o cara já se liga, né? Eles vão querer me fraudar, né? Sim. E isso é muito interessante, sabe? Você querer... Você ter a princesa do lugar, né? Que, como a gente vê hoje em dia, a família real inglesa é tratada como celebridade, né? E mesmo assim, os caras não querendo que... É, arriscando muito, assim, sabe? O cara com certeza ia matar. É, mandou um dedo da princesa pra eles, que depois não era o dedo da princesa, e né? Essa parte foi... Ela foi muito foda, porque, tipo, ele descobre que, né, que ele tava tentando passar a perna nele, né, o sequestrador, e ele supostamente corta o dedo da menina, ele mostra ele filmando, e manda pra imprensa, né? E é aí que a opinião pública, ela tipo assim, ela cai matando mesmo em todos os sentidos, assim, de que, puta, ele deve ou não transar com o porco? Ele puta, uhum. O que vai acontecer depois disso, entendeu? E acaba que no final ele tem que transar com o porco, cara. E a cena dele indo pro estúdio, velho, ele... Puta, cara, dá muita pena dele, velho. Angustiante, né, cara? Puta, é muito... E a cena depois dele voltando e vomitando e, né, tendo que olhar pra cara da mulher dele, depois que a mulher dele viu ele na televisão, né, comendo porco, cara. É também é angustiante, assim. Eu acho que grande parte dos episódios do Black Mirror, ele te dá essa sensação angustiante. Sim. Te dá... Seja assistindo ou depois que acaba, você fica, caralho, o que eu acabei de assistir, entendeu? Sim, e uma coisa interessante também dessa parte é que, tipo assim, não só a imprensa, mas como os assessores dele assim, tava todo mundo preocupado, tipo assim, cara, você vai transar com um porco, cara, você não pode mostrar que você tá gostando. E você também não pode terminar muito rápido, você não pode terminar muito cedo. Exato. E caraca, velho, o cara fica cada vez mais nervoso, né, velho? Porra. Tem que ficar claro que você tá fazendo ali. Tem que ficar claro que você tá fazendo por gostar. Você não pode demorar muito, porque ele vai saber que você não tá gostando, que você não tá excitado. Puta, isso é horrível. Aí, se vocês lembram, colocam televisões em volta pra ele assistir pornô enquanto ele tá fazendo. Puta, isso é muito. É muito triste. E... Além de ser nojento, é angustiante. E no final, assim, mas no final, ele transa com um porco, né? Só que, tipo, o cara, ele soltou a garota muito antes dele comer o porco. Soltou a garota, tipo, meia hora antes, né? Então, assim, em teoria, uhum. ele nem precisava fazer, né? Ele, obviamente, ele não sabia. E o artista, né, entre aspas, ele se mata, né? Ele se enforca. Então, ali eu não entendi muito, mas assim, eu considerei que era como se a obra dele tivesse pronta, entendeu? Ele mostrou que o povo, a vontade do povo ali, né, nas redes sociais, pode ser maior do que a política, né? Sim. Que hoje em dia é um tema muito, muito atual, imagino que 6 anos atrás também era atual, né? Que, você pensar que isso é de 2011 é meio bizarro, né? É, ele, na verdade, ele ganhou a simpatia do povo, né? Não foi uma coisa que enterrou a carreira dele. Foi uma coisa que foi positiva, assim, dentro do possível, né? Da carreira dele. Ele ganhou a simpatia de todo mundo. Ele salvou a princesa. O que fica mesmo é a questão da mulher dele olhar pra ele com nojo, né? A relação dos dois ali é que a gente fica naquela... aquele incômodo, porque a gente percebe o nojo que ela tem dele, a frieza que ela trata ele. Um caso onde ele não tinha escolha. Essa, né? Parte, ele não tinha escolha. Eu não entendi então... muito bem, não. O porquê dela ficar com tanta raiva dele, assim. Eu entendo o nojo, mas. Caraca, velho, ela nunca mais olhou pra ele como um homem, sabe? Não, eu acho que é meio que, sei lá, pra gente lembrar mesmo da Rainha Elizabeth, do Príncipe Harry, que deve ter assistido de cu fechado, né, esse episódio, pensando numa possibilidade, né. Mas o que eu imaginei é que talvez o cara tivesse alguma rixa pessoal com o primeiro-ministro, porque por que ele escolheu esse cara, sabe? Por que não diretamente alguém da família? Por que não alguém que fizesse mal ao povo, assim, sabe? Porque eu não vi que ele era um cara maldoso. Eu acho que ele fazia o trabalho dele, entendeu? Eu não sei se é por motivo só porque ele era o primeiro-ministro, o cara mais, em teoria, o cara mais importante. É que assim, o primeiro-ministro, né, na Inglaterra é o cara que manda, basicamente. Ele é o presidente. Ele é o presidente, né, cara? É como se você pedisse pro Michel Temer, pro Trump, e transar com pouco, sabe? Seria muito legal, cara. No caso do Trump, a gente não ia saber quem é. Chocolatina ainda. Mas é só o final que eu acho, assim, a raiva que a mulher dele sente, eu acho ela, acho que é demais, assim, sabe? Também. Eu acho meio esquisito, assim, porque não foi uma. Mas eu acho que o Black Mirror tem esse negócio de mostrar as relações humanas, né, cara, quanto elas são frágeis, né? E isso nos dá, em relação humana, isso nos dá aí a ponte pra gente falar do segundo episódio, porque senão a gente vai ficar aqui a 3 horas de cada episódio. Sim. Vou dar uma notinha. Ah, é verdade, é verdade. Vocês querem falar de 0 a 5? Ah, ou de 1 a 10? 10? 0 a 10. 0 a 5 é foda. 0 a 10? 0 a 10. Vamos lá. Eu dou, acho que nota 8.5 pra esse episódio. Aliás, eu acho que nenhum episódio é menos de 8 de eu ia falar de Alkinet, de Black Mirror, porque todos os episódios são bons, mesmo quando eles são chatinhos, violentos, eles sempre tem uma crítica, uma coisa que você vai se pôr no lugar daquele personagem em questão. O meu caso é dele, né? Ele tinha que fazer uma coisa que era impensável, humilhante, pra salvar uma vida. E ele foi lá e fez, e teve que cobrir com tudo que veio depois. Então eu acho que fica crítica em relação à tecnologia, o quanto as pessoas falam e o quanto a gente dá ouvido a isso. É, tem também a questão que a gente não falou, mas que o hacker tinha postado no YouTube o vídeo, né? E depois, mesmo sendo apagado, muita gente compartilhou depois. Ou seja, mesmo tentando abafar o caso depois, não dava, porque as pessoas já estavam envolvidas nisso já. Então, assim, a crítica à tecnologia fica muito clara, né? Sim, sim. Então é um 8.5, porque é um episódio que você não deveria começar a ver Black Mirror por ele, porém ele é muito bom, ok? Bambu? Eu dou uma nota 8. Inclusive nesse ponto que você estava falando, Sila, é só uma coisa que a parada que eles tentaram fazer a transa, entre aspas, com ator pornô lá, e que seria com um porco em CGI, né? Na verdade, o primeiro ministro seria em CGI, né? Porco de verdade. É engraçado que dentro da série, se você for pensar bem, é uma coisa que poderia ter dado certo, né? Assim, se não tivesse vazado, o sequestrador, ele nem ia saber, né? Na verdade, foi uma cagada de quem vazou, realmente, né? Mas eu acho ele um excelente episódio. Também concordo que não, teoria não seria o melhor pra poder começar a série em si, mas eu ainda gosto muito dele, então nota 8. Minha notinha, eu não gosto muito desse episódio, apesar de toda essa crítica que a gente acabou de falar, sociedade, política e tudo mais, eu não gosto dele. Eu vou dar nota 7, porque os que eu gosto muito, eu quero dar nota alta, então acho que 7 passos de ano. Né? Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Vamos falar do segundo episódio da primeira temporada ainda. Sim. Qual que é o nome, Bambu, que eu sempre esqueço? 15 milhões de merits. 15 million merits, né? Sim. Que é aquele episódio angustiante que o Black Mirror me ganhou aí. Se eu tivesse parado no primeiro episódio, eu não tinha continuado. Mas depois que eu vi esse episódio, eu falei, porra, pode ter alguma coisa boa nessa série. Cara, esse episódio é muito bom, assim. Tem uma... Não, a gente vai falar muito dessa palavra aqui hoje. Mas tem uma crítica sensacional, né? Eu acho que aquilo ali, cara, é uma rede social gigante, né? Porque as pessoas são julgadas, você tem milhares de aplicativos e te acorda de manhã e pra você escovar o dente você tem que gastar dinheiro. Cara, aquilo ali me deixou uma angústia. Mas a rede social é nível Badu, né, cara? Porque os gráficos não são uma bosta, né? Você quer morrer. Pois é, né, cara? 2077 com gráfico de Wii, eu ia me matar, velho. Eu não ia fazer nada daquilo ali. Sim, cara, esse episódio, ele é muito emblemático, né? Porque as pessoas vivem num local fechado, elas têm uma rotina muito pré-programada, né? Que é acordar, escravidão, né? Ver propaganda, pedalar, que é gerar um tipo de energia, né? Parece uma prisão com uma academia do lado, né, cara? Sim, sim. Só que com tecnologia nas paredes e tal. E essa energia que você gera pedalando, você adquire basicamente as coisas que você precisa, né? Como uma pasta de dente. Coisa merda, né, cara? Comida, entre aspas, coisa, né? Merda. Entre coisa aspas. Merda pra caralho, porque eles comem umas coisas nojentas e até a maçã parece de mentira. Eu fiquei numa angústia, velho. Não, eu não ia conseguir, cara. Não é mentira, não. Ela é artificial. Ela é artificial. O que me leva também a gente vai falar um pouco mais disso no final, é a pensar que isso é uma instalação talvez até nuclear. Eu diria. Não, tem uma teoria, porque se o mundo ali é tão bosta, por que tem gente que engorda tanto, cara? O que come pra engordar ali? Não, mas é porque tem muita comida que é porcaria. Porque, é porque assim, se você gasta muita energia, você tem que repor muita energia. O problema é quando você come muita energia e não pedala muito, que é mais uma coisa que tem na série, né? Mas é foda, porque você tem que pagar, né, cara, pra fazer as coisas ali. Não, Enfim. Cara, você vamos... paga pra assistir show merda do João Kleber futurista que zoa gordo. Você paga pra jogar joguinho do Wii. Você paga pra ter um avatar tosco e ficar personalizando ele e as pessoas se divertem com isso. Você paga pra assistir um The Voice genérico irritante. Cara, eu achei esse futuro tão irritante, eu ia matar, com certeza. Eu não ia conseguir viver naquilo. Pois se é. Se aquilo é uma prisão, cara, eu ia ser tipo um padre, porque eu não ia lá pra dentro nunca. Tá maluco, é horrível aquilo. Eu tenho a teoria de que o mundo foi pro caralho em volta, né? E o que as pessoas têm, as pessoas que ficam ali dentro, são as pessoas que sobrou, entendeu? É a humanidade que sobrou e é tudo controlado por supercorporações tipo Robocop e as pessoas são alienadas, não sabem que tem o mundo lá fora, sabe? E produz energia para essas grandes corporações e fica esse mundinho de bosta de hamster sem saber o que acontece por fora. Esse episódio especificamente, ele é emblemático, eita... Bem emblemático, mas que eu tô até errando. E ele é emblemático porque ele pode ser interpretado de duas maneiras. Dessa maneira que o Lorde falou, ou a gente trazendo pra nossa realidade mesmo, né? Do tanto que a gente compra lixo, né? O que a gente consome é também são lixos, são coisas... É putaria, você que de musical, baixou lixo. Snapchat, você é esse tipo de gente aí, seu filho da... O quanto a gente não dá valor, né? Porque a gente tem, né? A gente trabalha pra comprar coisas lixo. E às vezes a gente guarda pra realizar sonhos e pode ser que seja uma bosta, no fim das contas, esse sonho, né? Como é o caso da mina lá, que vai cantar e, putz, é tudo uma bosta. Então, sei lá, eu acho que a crítica também pode vir pro nosso dia a dia, assim. O que a gente faz com... A gente compra avatarzinho, de certa forma, a gente compra, né? A gente compra várias coisas e não tem isso, então... Eu acho que, além de ser uma crítica ao nosso dia-a-dia, também é crítica ao dia-a-dia da fama, assim, né? Porque a menina ali, não fazendo uma piadinha, mas a fama dela foi totalmente prostituída ali, né? Porque ela chegou pra cantar e o pessoal achou uma bosta, que era igual a todo mundo, e chamou ela pra fazer aquele filme pornô lá... De que você tem que gastar pra ver também. Então, eu acho que essa crítica de você ter um sonho incrível de juntar 15 milhões de méritos lá, 15 milhões de estalecas do Big Brother, e quando você chegar no seu sonho, ele ser totalmente prostituído e a indústria ser uma bosta, né? E quando você vê por trás, você vê aquele monte de gente querendo realizar sonho que tá ali há milhões de anos não, né? As pessoas não são... Não são velhas. Estão ali há muito tempo esperando realizar o sonho. E quando você chega lá, pira no palco, canta igual sei lá quem, que a menina é muito ruim também, né? Você tem essa quebra de expectativa, né? Sim. Esse episódio ele tem umas coisas que são muito emblemáticas, né? Tipo assim, você é obrigado... A ver propaganda o tempo todo. E se você quiser pular, você tem que pagar. E se você fechar os olhos, fica um som infernal na sua cabeça falando que... Não, a propaganda pausa. Só vai. Ela não. Pois é. Ela fica piscando, né? Fazendo barulho. Sim. Volte a olhar e tal. E tipo assim. O videogame que tem também, que tem uns jogos que o protagonista joga, é tipo, é extremamente feito pra você odiar os gordos, né? Tipo, assim, mata o gordo. É, mata o gordo. O gordo é uma bosta e tal. Aqueles programa lá, que tipo aquele programa do Japão, que fica jogando meleca nos gordos e empurrando eles dos lugares, assim, e tal. Programa de humilhação. É extremamente humilhante, né? Aí ele conhece essa menina que vocês estavam falando aí. E é curioso que tinha, não sei se vocês lembram, mas tinha uma outra menina que tava dando mole pra ele, que inclusive ensina ele a a tirar a comida presa lá do... Ela da máquina. E, tipo, ele sempre cagou pra ela, né? Aí, quando apareceu essa menina bonitinha, ele ensinou o que a outra menina ensinou pra ele, pra ela, né? E ele pegou todos os créditos que ele tinha, que ele geralmente ficava no limiar, né? Assim, entre 13, 15 mil. E ele deu tudo pra ela ir nesse show aí que vocês estavam falando, né? E ela vai e canta aquela música maravilhosa. Even put me down, still I'll be there for you. The world may think I'm foolish. Eu fiquei refletindo sobre essa parte da menina, né, que tenta alguma coisa ali com ele e ele ignora ela. E depois ele simplesmente se apaixona por outra menina lá, aleatoriamente, resolve, sei lá, comprar o sonho dela, assim, do nada. E eu fiquei pensando sobre isso, porque não faz muito sentido, né? Ele não conhece a menina. Eles ali não têm relacionamento nenhum. Sentido, ele se apaixonou por ela. Então, isso não faz sentido, no sentido ali, não, no mundo que eles vivem, eles não interagem entre si. Então, ele se apaixonou perdidamente por ela, pela aparência dela, entende? Sim. Eu acho que bate nessa tecla ali de aparência, sabe? E se vocês perceberam, que a pessoa que gostava dela, a menina que gostava dele, era meio gordinha, né? Então, eu acho que, mesmo ele tendo toda essa crítica aí que ele tem por dentro, que depois ele solta, né? Depois que a guria que ele gostava vira atriz pornô e ele é obrigado a assistir a menina às vezes, né? Que ele gosta fazendo filme pornô. Ele também tinha um pouco de preconceito enraizado aí, né? Eu nem acho que seja preconceito, mas eu acho que ficou claro, assim, pra mim, pelo menos, que como eles fazem esse contraponto com a realidade, né? A gente pode interpretar de duas formas, tanto no futuro, onde o mundo acabou e essas pessoas estão presas ali, como uma crítica para a sociedade atual. Eu acho que eles fizeram bater na tecla ali do quanto você gosta de uma pessoa pela aparência, sabe? Ele simplesmente se apaixonou perdidamente por ela, comprou o sonho dela, e a partir daquele momento ele ficou preso numa de salvar aquela menina, entende? Tinha ali uma coisa ali de eu preciso salvar a honra dessa menina, entende? É como se ele fosse um protetor pra ela, entende? É porque ele já tá no tipo de saco cheio já, né? Porque ele vive numa rotina tão foda aí, tipo, ele mesmo fala que ele não tem muito talento, mas ela tinha, porque ele vai no banheiro lá e ela tá cantando, né? E ele decide dar o... Cara, mas vai que tá... É que tá, a gente não tem esse episódio não explora as outras pessoas, a gente explora só o relacionamento deles dois, que é bem fraco, né? Praticamente não existe, né? É basicamente uma coisa platônica. Eu achei até ali um pouco abusiva da parte dela. E assim, eu acho que mesmo que a outra menininha lá estivesse cantando, ele não teria olhado pra ela, a gente não ouviria, sabe? A gente só vai ver, a gente só viu como é o nome dela? Abe, isso. A gente só viu a Abe a partir do momento que os olhos dele brilhou, entendeu? Ele simplesmente abraçou aquela moça, causa pra ele, entende? O que é uma coisa meio obsessiva, assim, sabe? Não sei, sabe? Eu tô tentando fazer um paralelo com a sociedade atual. A gente pode pensar no futuro, onde realmente tá uma turma bosta, o dia a dia é uma merda, e ele só queria alguma coisa, alguma novidade, né? Ajudar alguém. Sim. Mas se a gente trazer para a sociedade atual, vamos dizer assim, que não é tão difícil um cara se apaixonar perdidamente por uma garota e fazer tudo por ela, né? Não é uma coisa assim, muito distante. Ah, mas ele também, tipo assim, no, dentro daquele mundo ali, cara, você não tem muito o que fazer. Ele, sabe, pegar e dar. Aí o que ele faz? Ele dá os créditos para ela, ela vai e canta, aquele cara escrotíssimo. Fala que, né, você devia fazer o pornô e tal. E nesse momento tem uma coisa que é muito emblemática, que pra mim, a gente vai falar também muito essa palavra, né, emblemática. Que é aquele suquinho, né, que a pessoa toma antes de ir pro palco. Que, tipo, a pessoa fica meio grogue. Eu fiquei pensando, por que a pessoa tem que tomar aquele suquinho? Será que Pra não discutir, pra não... É justamente pra isso, pra que a pessoa ela seja facilmente influenciável, né? É pra ela não, né? Não contestar a opinião dos caras, é pra ela não se rebelar, é isso. Teve uma moça antes dela que tomou um suquinho, né? Então, uma menina que discutia, que eles falaram que ela não tinha nenhum talento e aí ela ficou discutindo com eles lá. Não, uma loirinha. Mas ela tava esperando há muito mais tempo, ela nem chegou a entrar no. Aliás, ela entra no palco, mas é no final. Mas todo mundo, em teoria, tem que tomar o suquinho. Aí ele pega essa parada do suquinho e guarda, né? E, tipo, ela vai pro pornô e ele fica putaço. Ele gasta todo o crédito que ele tinha com porcaria, ele comendo coisa ruim, pulando propaganda. E tipo, ele não tava preocupado em pedalar e nem nada. Ele vai pra merda, né, cara? Sim, até o momento que ele canta a musiquinha do rock, né? Aí ele... aí ele decide que ele precisa. O único jeito dele ter algum tipo de voz ali é ele ir nesse programa que todo mundo assiste. E eu me mataria reforçando, porque que programa chato do caralho. Só tem isso pra assistir, realmente, velho. E aí quando ele entra no palco, ele tinha pegado um pedaço da TV, que ele tinha dado um socão, né? Quando ele tava com ódio da menina lá. E ele ainda tinha aquela garrafinha do suco ainda, né? Só que vazia. E quando ele entra, ele fala com a menina. Sim. Não, eu já tomei lá o suquinho, já. Eu tô de boa, né? E você vê ele tomando a decisão de cabeça lúcida, né? Sim, e eu achei que eles iam, tipo, aplaudir o break dele pra caralho. Caralho, você é muito foda. Você dança pra caralho. Puta, ele entra e, cara, ele faz um discurso muito foda, né, velho? E todo mundo aplaude. E aí a gente chega no cerne do episódio, né? Que é a revolta do oprimido, né? Ele passou tanto tempo sendo oprimido e depois que o amor da vida dele de 3 segundos foi também por esse caminho, ele se sentiu traído, de certa forma, não por ela, mas pelo sistema que ele vivia, né? Ele acordou, tipo o Neo acordando da Matrix. E chegou lá e fez esse discurso. Só que aí a gente vê como o sistema corrompe a gente, né? Ele virou um agente do sistema. Ele virou um cara que vai falar pra você, ó, você tem a força, você pode se rebelar, você acha que você tá em casa sentado sem fazer nada? Se você for no Facebook fazer um textão contra o governo, vai adiantar, sabe? Não precisa ir pra rua não, galera. É só reclamar em casa. É isso que ele tava fazendo ali. E vivendo naquele mundinho de merda dele, naquele quarto que era duas vezes maior que ele tinha, naquela TV super gigante que imita uma janela, né? Que e vocês acharam que era uma janela, e é uma TV. É. Ele então, eu achei que era uma TV. Ele mais odiava, né? Ele acaba virando mais um daqueles apresentadores que influencia a pessoa pra comprar a sua porcariazinha ali na sua TV enquanto você tá pedalando, né? E não sei se cabe a gente julgar no fim das contas, sabe? Tanto ele quanto a Abby, porque dentro do que eles viviam ali, sabe? Aquele mundo que era apresentado pra eles. É o que eu tava falando sobre você tomar a decisão com o suquinho e sem o suquinho, né? Você vê que mesmo ela tomando o suquinho lá pra ficar grog, cara, não adianta, sabe? Você sempre vai querer, por mais que seja uma merda, você vai querer ter menos merda do que você tinha antes, sabe? Então, eu não sei, acho que na situação deles eu preferia também ser ator pornô ou virar um Felipe Beto da vida, né, que fala merda. Não, a questão da Abby, no caso, mostra toda a subjugação, né, cara? Todo o que foi criado pra cima dela, né? Tudo, porque ela foi lá com um sonho dela destruído, a menina começou a chorar. E aí vem uma contra-oferta dela virar uma atriz pornô, porque aquilo era muito melhor do que o mundo que ela vivia. E de fato era. Mas não era aquilo que ela queria, entende? No fim das contas, o Bing, que é o protagonista, ele conseguiu o que ele queria. Ele foi ouvido, entende? Ele saiu daquele lugar onde ele estava. foi um progresso. Pode ter sido bem merda pra gente estar vendo de fora, mas pra ele, com certeza, foi uma coisa gigantesca. Já a Abby, ela ficou com o que restou, sabe? Foi o que foi oferecido pra ela, sabe? Entende? Assim, goela abaixo, basicamente. E a música que ela canta é importante, porque ela aparece em outros episódios que a gente vai falar. E é uma música que fala justamente sobre o que ela passa, né? Que é trying to shame, né? Você vai tentar me envergonhar, você vai tentar me botar pra baixo, mas eu vou estar sempre com você, né? A mensagem da música também é essa. Deu pra gente discutir bastante sobre o universo e toda a crítica desse episódio, que é um dos melhores da temporada, não é o meu melhor dessa temporada. Mas, Bambu, eu quero saber a sua nota desse episódio. Cara, pra mim esse episódio é nota 9, cara. Eu gostei muito, muito, muito dele. Muito bom. Priscila? Pra mim é um episódio nota 9 também, porque eu acho que ele faz... O simples fato dele fazer com que a gente tenha conversado sobre isso perfeitamente uma noite inteira, quase. A gente passa horas falando sobre isso. Ele levanta muitas coisas, assim. E é realmente... Faz você refletir sobre o que você assiste, sobre a questão da desilusão, sobre sonhos, sobre o que você... Com o que você faz, né? O que você produz, né? Pelo que você paga. Então, eu acho que é um episódio de nota 9. Só não ganha de alguns episódios aí, então... Tá no meu top 6 de melhores episódios, então... É, também eu vou dar 9, né? Apresentamos Amber Vision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Amber Vision aumenta sua visão realmente, permitindo que você veja com mais clareza e nitidez. Então, vamos falar sobre o terceiro episódio, que também é um futuro, só que não tão futuro quanto esse. É um futuro meio presente, meio futuro próximo, futuro possível, né? Que é o The Entire History of You, né? Então, é o meu episódio favorito de todos, de todas as temporadas. Esse é o que eu mais gosto, porque, cara, tem uma cena específica que eu gosto muito desse episódio. A gente vai chegar lá. Mas é isso, todas as pessoas desse universo têm esse implante no cérebro que acaba permitindo você ver pontos do seu passado, rever coisas que você falou, se você se arrependeu, como se fosse a memória do seu cérebro, só que imediata, assim. É tipo um Facebook, aquela foto merda que você tirou no aniversário da sua tia, e você, porra, olha minha cara como ficou nessa foto. Então, nesse implante você pode ver tudo, o jeito que você falou. Você pode ver o ambiente em volta de você, você pode ver outras coisas, isso é muito interessante. Esse aplicativo que você está falando aí é o que se chama de grão, né? Que fica na parte de trás da. Acho que da orelha, né? Que, como você está falando, ele basicamente você usa ele para se lembrar de tudo. O que me faz pensar uma coisa, como é que o cara vai fazer, sei lá, uma prova da OAB, ele não pode entrar com o controle remoto? Aí eu acho que eles colocam um IMP, né, na sala, um bloqueador, e você não vê nada, né? Eu sempre fiquei pensando, deve ser uma regra. Deve ser muito foda, né, velho, você fazer a prova com a parada assim. O que eu acho mais interessante desse episódio é que eles utilizam, tipo assim, é uma parada que você pode lembrar de qualquer coisa, a qualquer momento da sua vida que já passou. E... Puta, eles escolhem um tema que é meio ordinário, assim, né? Se você for pensar, que é um casal, né? Que discute se... Tá passando por alguns problemas conjugais, né? Isso. E discutem bastante. E quando começa, já começa eles indo pra uma festa de um amigo dessa mulher, né? Isso. Então, ele já tá bem incomodado de ter que ir pra essa festa, o amigo dela e ela tiveram um passado, né, em que eles se relacionaram, e ele sabe disso, e ele tem muito receio, né, de ter que interagir com esse cara, e é uma coisa normal, né, é uma coisa cotidiana hoje em dia, né, você passar por isso em relacionamentos, né, de você ter que conviver com um amigo da sua mulher, não sei, que você não gosta, uma pessoa que você não gosta da sua família, sempre tem isso, né, hoje em dia. E ainda mais nesse caso que ele desconfia da traição da própria mulher com esse amigo, né, dela. Deve ser foda, né, cara, porque ele sabe que ele pode, por exemplo, já de cara confrontar ela e pedir pra mostrar as memórias dela, mas ele fica ali com aquela pulguinha ali na orelha dele ali, sabendo que alguma coisa tá acontecendo, sabendo que alguma coisa tá acontecendo, até o momento que explode. Então é isso que a gente vê, que ele vai atrás do assunto. É, e pegando detalhes no jantar, né? O jeito que ela sorri pro cara, ela conversando com ele no começo. Cara, eu achei isso, assim, é uma exacerbação, não sei se essa palavra existe, mas tanto faz. É uma exacerbação do que acontece hoje em dia, de um casal que tem motivos para desconfiar um do outro, vai ficar vendo essas minúcias, né? Essas coisas pequenas que vai desconfiar do seu parceiro. Cara, eu achei isso muito foda, assim. E não sei se vocês sabem, o Robert Downey Jr. comprou os direitos desse episódio para fazer um filme só sobre isso, assim. Só sobre esse episódio, assim. Sério? Eu achei ele uma vibe bem diferente mesmo. Isso é bem sério. Fiquei pensando na possibilidade de ter um episódio maior sobre isso, aprofundar um pouco mais nessa tecnologia, nessa questão de poder rever as coisas, né? Sim. Acho bacana. Isso é uma coisa interessante, que o Black Mirror, ele tem diversos episódios, né? Que, tipo, daria pra você fazer um filme ou uma série inteira só com aquele tema, né, cara? É muito interessante. É uma coisa que você tava falando aí, a relação deles, cara, ela tá tão merda, que quando eles vão transar, ele só encaixa nela assim, né? E os dois sincronizam uma transa que eles tiveram há alguns meses ou anos, que foi muito boa. E caraca, velho, aquela parada mega... Exatamente. Engraçada. É o exato momento que eu falei, caralho, que episódio é esse, cara? Pois é. Que eu tô assistindo? Porque isso é totalmente, assim, filosófico, entendeu? A relação deles foi pro caralho, então eles estão vivendo a partir de memórias que eles tiveram desse relacionamento, entendeu? O relacionamento só tá se segurando pelo que já foi. E eu achei isso, caralho, cara, você pegar essa tecnologia e fazer essa metáfora com essa parada do sexo, deles lembrando do sexo, sei lá, do melhor sexo que eles já tiveram, isso foi, assim, demais, me pegou... Nessa hora, assim, o episódio, eu achei muito foda. Acho bacana a relação, assim, do episódio. Porque a gente já vive no mundo onde a gente pode sustentar um relacionamento baseado no que ele já foi, né? A gente já faz isso às vezes. E dentro de um mundo onde você pode, de fato, viver esse mundo de volta, tipo, os momentos felizes, é muito tentador. E é muito bizarro você deixar uma coisa parar, sabe? Terminar um relacionamento deve se tornar mil vezes mais difícil no mundo onde tem essa tecnologia. Então, verdade. O episódio consegue... É porque ela tinha mentido pra ele. Ela falou, não, eu tive um relacionamento com ele há mais de 6 meses, alguma coisa assim. E foi antes, acho que da gente se conhecer, um negocinho e tal. E ela tava mentindo, né? Ele vai investigando. E ele descobre que ela tinha ficado com ele, tipo, há um ano e tanto já que ela tava traindo ele já. E que o filho... Então, no começo eu achei, cara... Dele, né? Então, eu achei no começo esse cara tá muito obsessivo, né? Com certeza vai fazer alguma merda, vai matar a mulher. Sim. E quando ele começa a descobrir que realmente tem motivos pra ele desconfiar, ele vê uma foto dela na cama com o cara... E atrás dela tem um quadro que eles colocaram há menos de 2 dias. Verdade. No quarto deles, entendeu? Aí ele fica, como que esse quadro de 2 dias tava há um ano atrás, né? Que vocês ficaram. Cara, isso foi muito foda, assim. Foi foi esse a cena dele, né? Confrontando ela no final ali, fazendo com que ela mostrasse tudo pra ele, é pesado, assim, é... É bem pesado, porque, tipo, você vê que ela tá... Que ela começa a... Tenta desmentir, né? Fala, não, você tá maluco, você tá desconfiando e tal, né? Não é... Não tem por que você mentir, não tem por que você desconfiar, né? Pô, você não confia em mim e tal? Ele, é, isso aqui que eu peguei lá na casa dele. Aí, quando ele foi e invadiu lá, né? Quando ele tava bêbado. Aí ela, não tem como, né? E quando ele confronta sobre quem é o pai do filho dele, aí, cara, aí você desaba junto com o cara, né? Você, porra, que mulherzinha, né? Pois é. Aí ela vai embora, né? E ele começa a andar pela casa e ele relembra, assim, né, em diversos cômodos da casa, quando ele tava com ela, revivendo essas memórias, né? E é aí que é uma parte ingrata desse aplicativo, né? Porque, porra, né? Você tem essa lembrança vívida, né? Na sua cabeça para sempre, você não pode se livrar disso. A gente tem até uma mulher no jantar que eles conhecem, que é uma mulher que não tem esse aplicativo, né? Que ela escolheu viver o momento e não ficar relembrando de coisas que já passou, né? É, ela fala que foi roubado, né? Mas a gente não sabe, né? Ela fala que ele tava sem criptografia e que por isso que roubaram dela. Porque esse grão, é pelo que eles falam, é uma coisa que é implantada assim que você nasce. Que é meio isso. Que obrigatório. Ele tem uma criptografia. E essa mulher no jantar que você tá falando, que é uma amiga deles... É, ela falou que o dela foi implantado há um ano, porque o outro dela tinha sido roubado, um negócio assim, se eu não me engano. Mas eu não lembro se ela tá sem ou se ela já tinha colocado de novo. É, tem uma que escolheu ficar sem, não lembra? Não tem? Sim. E que é o que acontece com ele no final, né? Ele vê que ele, assim, em teoria ele é mais feliz, ele estava mais feliz. Quando ele não sabia de nada, né, assim, acho que não só saber, mas eu acho que mais doeu nele foi justamente ter essa possibilidade de você poder voltar, entre aspas, no passado e ver tudo isso, sabe? Uhum. E, se ele não tivesse, ele podia ignorar e seguir a vida dele, né? Sim, e no final ele andando pela casa, né, e vendo aquelas memórias todas de... Quando ele ainda era feliz, ele vai no banheiro, pega uma gilete, né? E arranca isso. A parada. E eu achei que ele ia se matar nesse momento. Eu achei que ele ia... É, eu também achei. Ele desistir, né, da vida. Mas o que acontece é que ele arranca o implante, ele é mais inteligente, né? Ele arranca o implante e decide não ter mais isso na cabeça dele, né? Porque senão ele ia relembrar esse momento pra sempre. Sim. Tem uma parte que tá na cama, ele fica relembrando a parte que ela fala que é o filho não é dele. Né? E aquilo te come por dentro de uma maneira fodida, assim, né? Pois é. Agora eu quero saber de cada um de vocês a notinha e o último comentário. É, Bambu, sua notinha. Mais um episódio que eu dou nota 8. Acho que, como eu falei no início, uma coisa que eu gostei, que assim, eles poderiam ter feito um thriller, ter feito uma parada de um episódio policial, e eles foram pelo um viés que eu gostei muito, que foi bem mais simples, assim, que é um casal, né? Um relacionamento. Eu gostei bastante, nota 8. Priscila! Boca cheia. É, eu dou nota 8.3 desse episódio. Ele não é dos meus favoritos. Caralho. Mas eu mas eu reconheço o quanto ele é interessante e ele cresce bastante, assim, do meio pro final. E o que ele mostra do quanto seria assustador a gente poder viver do passado de maneira real, assim, realística, porque a gente vive, às vezes, do passado, mas pensando, assim, sabe, fragmentos do passado. A gente não tem uma câmera, a gente não pode visualizar de maneira integral o que a gente passou. Então, seria assustador se relacionar com as pessoas num futuro desse. Tanto com pessoas, relacionamentos amorosos ou amizades, porque você ia desconfiar e você ia querer ficar stalkeando imagens que você tem com essa pessoa. Então, por ser uma coisa tão, assim, difícil, né, tão assustadora esse mundo, assim, futuro, eu achei ele bem interessante. Minha nota é 8.3, mas não é dos meus favoritos, não, assim. Tive que reassistir pra gostar dele. Eu não vou nem comentar, mas olha, já que a Priscila tá discordando aí, fazendo nota Discord 8.3, eu vou dar 9.7 pra equilibrar, porque eu tô fazendo a média aqui, vocês estão fodendo seu moderador, senhores. Eu vou dar 9.7 pra ele, porque é o que eu mais gosto e vai equilibrar o jogo, é isso. Troque todas as suas meias calça comuns por Vivarina, a meia calça que não desfia, nunca. Ligue já para 011-1406 e peça sua Vivarina. Vamos para a segunda temporada de Black Mirror 2013. Um ano antes da Copa, um ano antes do 7-1. A gente não sabia o que estava por vir. Com o episódio que, pra mim, é muito bom. É o meu segundo episódio que eu mais gosto, é meu segundo favorito. O que você tá rindo aí, meu amor? Não, eu acho também ser um dos melhores episódios de toda a série. Eu adoro, assim, tanto por causa do elenco, que os atores são incríveis, né? Temos a agente Carter nesse episódio, que é o primeiro episódio da segunda temporada, Be Right Back, né? Volto já. Que no começo, vou falar mais em geral assim, que no começo ele mostra assim, a história de um casal, que, né, um casal comum, como o último casal que a gente comentou, só que sem a parte da infidelidade. É um casal comum que, né, o cara é meio desatento, você percebe que ele fica no celular e não presta atenção no que tá em volta dele. E, não sei, ele sai pra comprar o pão e morre. Morre. E... Provavelmente por ele ter sido desatento olhando o celular, né, vendo o WhatsApp, né, morreu... Vendo o áudio do tio dele falando que vai ter churrasco, sei lá. Essa parte do celular, só te cortando rapidinho. Essa parte do celular é o que eu queria falar. Que, ele tá lendo uma notícia que rebeldes da Geórgia atacaram a Rússia com um vírus. Um vírus narval. Ou narval. Como você quer entender. O que dá margem pra alguns episódios, né? Que a Rússia ela tá entrando em colapso. Em colapso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o 15 milhões de méritos lá, né? O que dá a entender, porque eles estão num lugar escondido, né? A gente não sabe se foi por conta desse vírus, né? Eu vou puxar, então, assim, dessa cena também que eles estão conversando ali na sala, o momento que ele fala ali da mãe dele, que a mãe dele guardava... as fotos de quem morreu ali da família dele no porão. Como assim, meio que guardando as lembranças, tá ligado? Eu só deixava as fotos dele na casa porque ele tava vivo, porque era o que ela queria lembrar. E isso vai servir pra gente entender um pouco o final desse episódio. Então, isso é bem interessante porque esse episódio tinha uma tecnologia totalmente, assim, sutil, né? Tinha tablets, tinha pessoas carregando... Ela carrega o celular... Num dispositivo que parece um tablet, isso já existe hoje em dia, né? Aquela não é com a velocidade. De desenho foda, né? Nossa, caralho, quando eu vi aquilo, eu falei, puta que pariu. Eu quero aquilo pra todo mundo, cara. Muito bom. Só que eu senti meia agonia, porque ela raspava o lápis daquela porra e fazia. Parecia uma cara de papelão aquilo. Enfim, eu achei fodástico, eu queria pra mim aquilo. Como desenhista, eu tive um. Enfim, então A tecnologia é muito sutil nesse quesito, né? Quando o marido dela morre e uma amiga dela, se não me engano, uma amiga dela fala que eles estão com... Não sei se é o governo ou se é um Facebook da vida, o Mark Zuckerberg da vida, estão com um projeto de trazer pessoas de volta à vida, né? Pegando a vida social e na internet dessa pessoa a construir uma corruptela do que a pessoa era assim na sua vida, né? Então ela pode conversar com essa pessoa que morreu, essa pessoa vai responder coisas. Essa pessoa vai responder coisas como se fosse. De telemarketing virtual, né, cara? Assim. Não é telemarketing. Mais ou menos, ele simula como se você estivesse conversando com aquela pessoa. Ele pega meio... Simula uma inteligência artificial ali, uma pequena inteligência artificial que responde o que você pergunta, com atitudes que a pessoa tomava quando era viva, né? Usando como base a personalidade digital dela, né? Isso. Exatamente. E chega um ponto que a Rich Carter, Hayley Atwell, se não me engano o nome dela, alguma coisa assim, ela fala com essa tecnologia, com o suposto marido dela morto, fala assim: ah, eu queria poder te abraçar, queria poder te beijar, tô com muita saudade sua, né? Aí ele fala: ah, mas você pode fazer isso, né? É um projeto novo, só que é meio caro e tá em fase de experiência, né? Que é o seguinte: você comprar um replicante pra sua casa e implantar essa inteligência na cabeça dele, pra ele voltar como se tivesse voltado à vida, né? Cara, eu achei totalmente incrível, assim, quando eu vi, né, toda a tecnologia, tudo baseado nas redes sociais e toda... O tempo assustador também, né? Porque se você não postar nada nas suas redes sociais, quer dizer que se você morrer, for tentar fazer esse negócio, alguém for tentar fazer esse negócio, e não tiver informação nenhuma tua, você morreu mesmo, né? É oficial. É oficial. Mas no caso, eu achei bastante incrível e, nossa, e... parecia uma alternativa muito boa, né? Ela falando com ele no telefone, inclusive me lembrou aquele filme, eu até cheguei a comentar com a Lorde, o PS Ela Viu, que tem uma cena que ela fica falando no telefone, ouvindo a mensagem dele lá, e tipo, sofrendo o luto dela, mas escutando a voz dele. E essa tecnologia daria uma possibilidade dessa pessoa sofrer o luto de uma maneira um pouco mais, digamos assim, extensa, digamos assim. É. Em doses homeopáticas de luto, porque ela teria um certo contato com o que a pessoa era ali na vida digital. Só que quando... Isso, eu acho que seria um luto saudável, assim, né? Porque quando você vê que ela quebra o celular e ela fica desesperada, você já vê que ela tem uma pequena falha psicológica, que ela acredita que o marido dela está naquele celular, né? Então, você já vê que isso foge a pessoa depois que, porra, seu marido morreu, você tá falando com ele de novo, você realmente passa a acreditar que ele tá ali falando com você, né? E é engraçado que é um episódio que, tipo assim... Ele tem... E por várias vezes ela chega a falar que ela não acredita que é ele, né? Tipo, não é você que tá falando comigo. E aí a voz fala com ela: você tá incomodada? Tem algum problema? Você não gosta disso? Você gosta disso? E é bizarro ver esse relacionamento dela com a tecnologia, que a gente vê que ela tá totalmente envolvida, mas... ela ainda tem aquele suspensão de crença até chegar o boneco na casa dela. Sim. É porque é uma coisa muito de escala, né? Ela, assim que o marido morre, aliás, a gente não falou, antes de morrer, eles transaram e ela descobre que tá grávida, né? E tipo assim, a amiga dela, ela só cadastrou pro programa simples, assim, né? Que seria a conversa de e-mail. E a versão free, né? A versão free. Aí ela: ah, eu vou pagar aqui a versão premium. Aí que começa o programa a pedir acesso, no caso, ela conversando com ele, a pedir acesso a coisas mais pessoais, de vídeos, de áudio, né? De ligações, Que aí o programa monta o sistema de áudio propriamente. Aí ela consegue se comunicar com ele pelo telefone, com a voz dele. E essa parte é como a Mila estava falando aí, que é muito doida, porque ela... Você vê que ela tá perturbada mesmo, que quando ela deixa o celular cair no chão, que ela começa a interagir como se ele estivesse ali falando, como se ele só tivesse viajado, né? E quando ela deixa o celular cair no chão por acidente, ela fica maluca, né, cara? Ela fica muito doida. Ela se sente solitária num nível, né, cara? Era como se caísse no chão, assim, todo mundo dela caísse naquele momento. Pois é. Aí o programa... O que faz a gente pensar em relação ao final, que é já completamente diferente. Então, voltando ao que a gente tinha parado, ela passa para essa terceira fase, né? Que é a personificação do morto, né? Você realmente trazer o cara de volta à vida. Cara, ele na banheira, cara. Ela compra o boneco desmontado, né? Bom, monta o Lego e coloca na banheira. Eu não sei se vocês lembram de um brinquedo, vocês são mais novos, mas tinha um brinquedo. Lembro. Na década de 90, acho que vocês devem lembrar. Você botava, era um dinossauro que você botava ele dentro d'água e ele ficava grande. Ele ficava churriada, né? Eu tive um Hulk que ele ficou gigante e explodiu de tão grande, de tanta água. Pois é, basicamente. Mas é exatamente isso, você colocar as peças na água e inchar e virar um humaninho, né? E quando sai, ela vê que realmente é bizarro. Eu acharia bizarro, assim, tipo, né? O pessoal da sua família, sua namorada morrer, e você trazer ela de volta como um robô, que você precisa ensinar as coisas, né? É bizarro. Eu achei que esse episódio ia virar um thriller dali pra frente, ia virar terror, ele ia... Pois é. Ele ia querer matar ela, né? Ia criar consciência e, cara, você me trouxe a vida e essa vida de sofrimento e... Aquela coisa, Blade Runner, né? O replicante que não quer viver, tá? Ele se pergunta por que ele tá, né, na Terra. Mas ficou bem mais simples do que isso, né? Ficou como relações interpessoais entre ela e ele, né? Eles vão lá, eles começam a transar, aí ela pergunta... ele pergunta, tô te machucando lá. Não, tá bacana, continua. Não, porque na verdade o marido dela fudia muito mal. Ele fudia mal pra caralho. É tanto que a transa que eles têm, que ela fica grávida, tipo, ele goza em um minuto, sabe? Ela fica decepcionada. E com o robô não, cara. O robô, ela passa a noite toda e ela fica alucinada, velho. É muito foda. Cara, mas... Eu ia falar uma coisa. Ai, cara, ele é gelado, cara. Que bizarro. Então, mas esse é engraçado, que esse é um dos aspectos que molda bastante o final, né? Porque ele não era assim. Sabe? Ele não era dessa forma. Por mais que ela tenha gostado naquele instante daquilo, ela sabe que ele não era assim, sabe? Ela deve ter baixado uns 2 terabytes de arquivo do Xvideos pra ele aprender a fazer alguma coisa. Verdade, né? Ou ela não olhou direito o histórico dele, tinha muita putaria lá e o robô só absorveu todas as informações, né? Mas aí ele falou que ele não tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Ele não tinha o acesso à sexualidade dele. O primeiro momento que ela percebeu que não era o marido dela é quando... Porque na cena que eles transam quando ele tá vivo, eles transam, ele vira e dorme. O robô transa, ele fica acordado do dela, né? Ela não consegue dormir. E ele, como ele não tem que respirar, ela fica boladíssima com isso, né? Porra, cara, você podia pelo menos fingir que tá dormindo ou que tá respirando, né, cara? Porque parece que tem um... Ele é um androide, né? Ele não... E tipo assim, é como você tava falando, ele não tem muito trato social, né? Assim, é do jeito que ele realmente era. Então ela meio que tenta até ensinar algumas coisas do jeito que ele era, mas... Eu não sei, ela não consegue gostar da maneira que ele é, né? O que vai levando é pra aquele final, né? Que ela tem muita vergonha dele, né? E é porque de... Tem também o fato de que o robô, ele realmente dá atenção pra ela, né? Sim. Coisa que o namorado dela não fazia. Ele basicamente passava o tempo todo olhando pro celular e tendo pequenas conversas com ela quando ela interagia com ele. Então, ela conseguia já ter um outro... Era uma outra pessoa, sabe? Mesmo com o mesmo aspecto físico e com todas as pequenas coisas que ele sabia sobre ela, não era ele. E não era ele em tudo, sabe? E você percebe que o que mais ela gostava e o que basicamente, né, nos diferencia um dos outros, que é justamente, obviamente, a personalidade e os defeitos, né? Você vê que o robô, ele tem alguns defeitos, como a gente falou, dele não respirar, dele ser extremamente educado e tudo que você manda fazer ele faz, ele não reclama, né? E ela, em diversos momentos, ela briga com ele por conta disso. Cara, se eu te falar pra fazer uma coisa, não quer dizer que você tenha que fazer, entendeu? Você tem que brigar comigo, você tem que interagir comigo. E ele era como se fosse quase um empregado dela, né? Exato, ele era tipo, sei lá, um tipo de escravo dela, assim, porque chegou um momento onde ela queria que ele fizesse... Teve um momento que ela queria que ele se matasse, né, cara? Assim, sim, então... ela manda ele, pula daí, e ele... Pô, eu não quero fazer isso. E ela... Cara, eu quero que você implore, sabe? Eu quero que você sinta alguma coisa realmente. Eu quero que você encarne a pôr o abraço e me conquiste nessa situação. E ele começa a ficar lá totalmente desesperado. Essa parte me lembrou muito aquele filme do Robin Williams lá, o Homem Bicentenário, né? É. Só que aí já seria bem mais no fim do futuro, né? Mas me lembro. Então, até esse bastante... finalzinho, eu jurava que em algum momento ele ia, tipo, criar consciência de que ele tava, sei lá, num mundo onde ele poderia ser livre, sabe? Tipo Westworld mesmo. Sim. Até os últimos segundinhos eu acreditei nisso, mas não, no final das contas, ele meio que virou, sei lá, um fantasma no porão, então... Essa parte realmente, é uma coisa meio bizarra. Ela é triste, né, porque passa-se mais de, acho que 10 anos, né, a menina já tá grande já, e ele virou um artigo, é como você falou, de porão, né, que de vez em quando a menina vai lá... visita ele, ela pelo jeito ela nem lá vai, né? Então, essa que eu tinha falado da relação, daquela conversa lá do início dela com ele quando ele tava vivo, de colocar as memórias no porão, sabe? Ela meio que fez isso também, sabe? Ela tirou tudo que era dele ali e colocou no porão. Mas, veja bem, ela não deu fim nele. Ela poderia ter desligado ele, sei lá, alguma coisa... ter feito uma coisa, ele ficou mesmo lá no porão, como um fantasma, então isso é bem triste. E lembrando também que, se você for pensar bem, ele tinha um propósito, né, que era primordialmente, que era o do luto, né, teve um momento que o luto dela passou, ela aceitou que o marido morreu, ela não quis, entre aspas, enterrar ele de vez, assim, tanto que ela ficou com o robô, né? Mas ela superou o luto, né? Dessa maneira. Ela sofreu o luto ali meio que destratando o robô, né? Ela começou ali a cair em si que não era ele, e que ela não ia ter nada dele de volta ali, de certa forma, além da imagem e de pequenas coisas que ela poderia, sei lá, ler no e-mail, acessar nas próprias redes sociais dele. Não ia ter nada ali que fosse realmente ele, que fosse, digamos, genuinamente dele. Sim. E espontaneamente seria a palavra, né? É tudo fabricado, né? Tudo realmente parou ali. Então ela começou a ter um luto ali enquanto ela conversava com ele, começou a destratar ele até o momento que ela jogou as lembranças pro porão. Literalmente, né? Literalmente. Vamos para a notinha do melhor episódio da temporada, Bambu. Eu dou um 9,5. Adorei esse episódio, ainda mais que ele faz referência... Aliás, ele faz referência a muita coisa, né? A gente até falou aqui de um homem bicentenário, do próprio Hair, né? que é um filme que eu particularmente gosto muito. E é interessante também esse episódio por ele meio que chamar muitos atores, sabe? Pelo menos a atenção de muitos atores famosos, assim, né? Você vê, esse episódio mesmo teve a Harley Atwell, né? Que puta, ela é, cara, é engraçado, né? A gente vê ela fazendo esse filme de merda de Capitão América, esses lixos assim, essas porcaria dessa série dela. E, caraca, ela é muito boa atriz, velho. Puta que pariu, sabe? É maravilhosa. Puta merda. A gente vai falar disso em outros episódios, que tem outros atores famosos. E esse meio que foi o chamariz, assim, né? É muito interessante. 9,5 pra esse episódio. Priscila, sua notinha. E o ator ali também era famoso. Sim, ele também. Ele fez Star Wars, né? Caraca, ele é o comandante Hux lá. Sim. Puta que pariu. Bum, minha cabeça explodiu. Eu dou nota 9,7 pra esse episódio. Eu realmente acho ele muito bom. Ele é surpreendentemente bom. E ele é acho que é o único episódio que realmente dá aquela comoção, sabe? Você realmente chega, se você tiver um pouquinho mais dentro do episódio, você chega a chorar ali no momento de tão boa atriz que ela é, né? Quando ele morre. É realmente muito triste, a gente sente ali toda a dor dela. Então, é um episódio que fala sobre tecnologia. É uma parada que me dá um pouco de medo, esse negócio de fabricar pessoas, né? Entre aspas. Robôs com aparência de pessoas. É como se já não tivesse pessoa suficiente no mundo, tem que fabricar mais ser humano. É como se as pessoas não pudessem morrer mais, né, cara? Tem que ter ali. Elas têm que viver, mesmo que seja como robôs, né? As imagens delas, as ideias delas. Não tem um descanso, né? E por trata tão. Assim, eu não gosto particularmente. Eu não sei se eu não gosto particularmente do final. Ou se eu esperava muito, muito mesmo que ele fosse virar um robô que criasse do nada ali a ideia de que ele tá numa sociedade onde ele pode ser livre e fosse fazer outras coisas. Acho que essa quebra só que me deu uma decepcionadinha, assim. E por isso ele não ganha o meu episódio favorito de todas as temporadas. Mas é muito bacana ver o processo de luto dela ali acontecendo e como a tecnologia pode atrapalhar, na verdade, esse processo. Porque ao mesmo tempo que a gente viu que ela precisava daquele luto e que ficar guardando ela, aquele luto ou estendendo aquele luto fez muito mal pra ela, numa maneira que o final foi, tipo, ele virou realmente lembrança no porão, assim. E o que parecia que não iria acontecer se ela tivesse parado ali no luto inicial, sabe? Ia ser uma coisa que ela ia lembrar mais, que ela ia ter mais a lembrança dele perto dela ali. Que foi uma coisa que o final não deixou muito claro, mas parece que ela jogou tudo no porão, sabe? E a menina ali, a filha, né? Que vai. Tem um final, tem a menina que vai entregar um pedaço de bolo pra ele, que na verdade ele não come, né? Ela que vai comer. Mas enfim. E dá pra ver que a relação dela com aquela lembrança ali não é boa, não é positiva. Então, a maneira como esse episódio tá tudo, né? Versus tecnologia, é muito bacana. E por isso eu dou uma nota 9,7, já falei demais, né? Só que assim foi. Eu não imaginei que ele fosse fazer outra coisa, porque tem aquela regrinha que ele não pode sair a mais de 25 metros dela, né? Não pode se afastar tanto dela. Por isso que na minha cabeça ia virar um filme de terror, tipo, ela fugir e ele ir atrás dela porque não pode sair, senão ele vai ser desativado e sei lá, minha cabeça foi pra esse lado. E o final me frustrou bastante, assim, eu achei que ele fosse se matar ou ela fosse empurrar ele pra ficar com a memória do marido dela, não daquele replicante bom de cama, mas ruim de sociedade, ruim de interação social, né? Porque, eu não sei se vocês falaram, porque eu caí, né? A internet de hoje não é igual a internet do futuro do Black Mirror, mas ela sente falta dele respirar na cama, dele fechar o olho quando dorme, dele perguntar coisas pequenas pra ela, de coisas do dia a dia. Então, ele continua sendo um robô, né? Então, ela devia ter parado realmente quando ele morreu e ter enfrentado o luto do jeito que as pessoas enfrentam hoje em dia, porque os seres já tem ser humano demais na Terra, para de ficar criando seres humanos não biológicos, né? Vamos acabar com a raça humana já vem. Mas é isso. A minha nota. Não, peraí. Deixa eu só falar uma coisa. Ah, dá essa nota, senão eu vou te interromper. Ah, agora fala, já me interrompeu. Não, é que a gente não citou quando você falou dos 25 metros que ele tem que ficar perto dela. A gente não falou da cena que ele fica no jardim parado durante a noite inteira, que ela manda ele pra fora, e ele fica lá esperando até o momento que ela dá a ordem dele poder entrar de volta. Aquilo é muito assustador, cara. Aquilo é um homem bicentenário, né? Mas então, a minha nota para esse episódio, já que eu dei 9,7 pro The Implant, eu vou dar 9,65, porque eu gosto muito desse episódio e do outro, do Implant também. Só que é isso, o final me frustrou bastante, sabe? A cena final do Bull, da garotinha, não precisava, não gostei daquilo. Podia ter parado nela gritando não ali, a gente entendia que ela ia ter que enfrentar esse luto, ou se matou, ou matou o robô, sabe? Eu preferia ter essa dúvida do que ver o cara no sótão e ter que fechar esse arco da mãe dele e colocar coisa no sótão. Oh não, sua blusa de seda preferida queimou. Jogue fora seu ferro de passar. Apresentamos o ferro a vapor Fratina. O ferro elétrico que não precisa esquentar e pode funcionar até na posição vertical. O episódio que a gente vai falar agora, ele é muito bom. Só que ele é... O tanto que ele é bom, ele é ruim. Porque te deixa mal, te deixa com nojo de ser humano, de fazer parte da raça das pessoas que escreveram esse episódio e que estão vivendo esse episódio, que é um episódio. E por vários motivos, né, cara? Que é o episódio do Urso Branco, White Bear, né? Ah, um dos melhores. Exato, muito bom esse episódio, eu não gosto dele porque ele me deixou mal. Muito bom, eu não gosto dele. Mas ele é bom, ele é muito bom. Ele é muito bom, mas eu não gosto dele. Sabe, é conflitante. Mas o que a gente pode falar? Que esse episódio é ruim no começo. Eu achei horrível. O começo dele é chato, lerdo, né? Você fica naquela, o que tá acontecendo? Essa mulher... Você fala uma coisa, pessoas. Né? Oi, fala. Essa mulher não para de gritar. O que mais irrita no episódio é essa mulher não para de gritar. Ela irrita ela. Essa é uma atriz também, né? Pessoas ali. Na bosta de atriz, né, cara? Era grita muito, nossa senhora, pelo amor de Deus. E começa aquele negócio de, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, eu tenho uma filha, e começa a lembrar coisas da filha, e você fala, porra, que episódio bosta é esse? Até o último 5 minutos, você fala, puta que pariu, né, velho? Que é isso que tá acontecendo? Que facada nas costas que você leva quando você descobre que tudo aquilo é um sistema de tortura. Porque a mulher, olha o spoiler, tá? Se você não abandonou até agora, vai se fuder, né? Mas aquilo todo é um sistema de tortura. Não tortura, seria um sistema de justiça, na verdade. Então, entre aspas. É uma justiça... Torturante. É uma justiça do justiceiro, né? Não é uma justiça... É inferno, né? Da justiça. Tem um episódio que faz... Quase a mesma coisa do que esse episódio, que é de te deixar na tensão de descobrir qual é o final, assim, né? O episódio da, o episódio 3 da terceira temporada também faz esse esquema. E você fica, tipo, apanhando ela durante o episódio todo. Tipo, as pessoas ali, todas muito filha da puta, apontando o celular e gravando ela do nada, e você realmente compra a ideia de que aquela mulher é alvo de alguma coisa e que ela é vítima, sabe? Então, quando você descobre o porquê ela tá ali, é completamente, porque você não sabe se você apoia aquele sistema de justiça que é desumano, ou se você fica muito puta por ter ficado do lado de uma pessoa que, de fato, merece esse tipo de punição, sabe? Então, é confuso. Isso, porque ela pegou uma garotinha, né, e assassinou a garotinha, né? Ela... E o cúmplice dela, que era namorado dela, né? Sim. Então eles meio que recriam o crime dela e apagando a memória dela de que ela fez isso e de outras coisas. Então ela fica alheia aquilo tudo, não sabe onde ela tá, ela sabe que ela é uma pessoa, claro, mas ela só vê um cara vestido de caçador atrás dela e várias pessoas na cidade filmando o que tá acontecendo, né? Ela pede ajuda e ninguém ajuda. E tem a foto da menininha na casa, né, que ela acorda, então a primeira coisa que ela vê é uma menininha numa foto. E aí ela fica se questionando quem é aquela menininha, então ela já conclui que é a filha dela. E, tipo, alguma coisa tá acontecendo com a filha dela, ela não sabe quem ela é, né? E o episódio todo dá esse entender que ela tá em busca daquela criança. Principalmente com aquele negócio de white beard, né? A gente não sabe, a gente não entende no início. É. Puta, e é o episódio inteiro essa punheta torturante dela correr pela cidade e ninguém ajuda ela e... Caralho, o que tá acontecendo? Que mulher chata, que episódio chato, o que é isso? Aí no final, quando ela vai pra antena parabólica e quando tudo se revela um grande reality show / tortura / justiça, você fala, caralho, que é isso, né, cara? Como alguém pensou nisso, né? Todo mundo ali eram atores ou pessoas querendo ver essa atração, né? E quando ela chega nesse ponto final, é como se fosse um Jurassic Park fudido. É, eles porque fazem realmente chega... um parque, né? E ela é a atração principal, né? Sim, a atração principal é você sentir a angústia dela e você fazer parte daquilo, né? Aí, quando ela chega no final e é presa e você vê todo o que acontece tudo de novo, né? As pessoas explicando que aquela mulher... era uma assassina, matou uma criança, ela e o marido, né, namorado, não sei, que ela participava de um culto, não me lembro se exatamente é isso, mas ela meio que sacrificou a menininha, né, isso. E o White Bear era um ursinho branco que a garotinha tinha, né, como um pelúcia, e acabou virando o símbolo dessa vingança, né? Dessa justiça disfarçada de vingança, que é você colocar ela sem memória de tudo que aconteceu, né? E foi todo esse caminho fugindo de um... Você transforma ela em basicamente uma outra pessoa pra se vingar de uma coisa que ela fez que ela nem se lembra que ela fez. Ou seja, eu acho meio falho, assim, não faz muito sentido. No fim das contas, se torna apenas uma atração mesmo, uma parada circense, tá ligado? Uma coisa de reality show maluco, assim, pois é. Que não faz muito sentido. Como é que você vai punir uma coisa de uma pessoa que ela não se lembra, né? Que, assim, que ela não se lembra mais, né? Então você vai assistir isso, você fica com esse conflito, assim, você apoia essa justiça, porque essa mulher realmente foi filha da puta pra caralho, mas eles tiraram a memória dela e as pessoas estão se divertindo às custas dela, né? As pessoas estão compartilhando essas coisas do... no Facebook dessa época e adorando, né? Eu imagino que aquilo seja um sistema de justiça que não aconteça só com ela, né? Aconteça com vários outros com outras pessoas, né? Meliantes, ladrões, etc, né? Eu não sei, eles dão a entender que foi um caso bem específico que causou uma comoção muito grande, assim. Eu não sei se eles montaram esse parque, entre aspas, em outro lugar. É tipo uma cidade, né, cara, que se une pra fazer justiça com as próprias mãos, assim. É muito maluco, porque tem todas umas regras que você não pode interagir, e que se você interagir depois eles falam, ó, você interagiu com ela, hoje você não pode fazer isso, tem que ficar mais longe, mais distante. Então, assim... não tem propósito no fim das contas mais, sabe? Deixou de ser uma coisa punitiva, uma coisa pra punir aquela pessoa que, porque, afinal de contas, ela nem é mais aquela pessoa, porque ela não se lembra mais quem ela é. É mais uma questão de vingança pessoal, satisfação pessoal, sabe? Tipo, eu estou fazendo a justiça em relação a essa criança, sabe? Estou finalmente ajudando a família a aceitar esse luto, porque nós estamos aqui ajudando, sabe? A gente tá punindo essa pessoa. Sim. Sim, é um episódio angustiante, assim. Eu não gosto de... A primeira vez que eu assisti ele, eu me senti horrível assistindo esse episódio, assim. E não quero reassistir tão cedo. Porque ele é muito angustiante mesmo, assim. Me senti muito mal depois que assisti. E ao mesmo tempo eu gostei, porque ele me causou isso, sabe? É bizarro. Então, acho que esse não tem muito o que a gente discutir, né? Porque É, ele é um episódio não é muito tão foda, mas ele é muito profundo. simples, né? Ele basicamente você tem que ver as ações que ela tá tomando e em determinado momento você descobre que tudo que ela tá fazendo, na verdade, já tá no script, né? Então. E tem uma coisinha legal que, entre aspas, a gente não sabe se é uma coisa que deveria acontecer ou não. Ela se lembra de algumas coisas, porque tem um dado Sim. momento quando ela entra no carro, quando aquele, o, basicamente o apresentador, ele dá uma carona pra elas, né, que é aquela outra menina que ajuda ela. Aí ela fala assim: ah, você ia me levar para tal lugar e a gente ia comer alguma coisa. Então, tipo, não é todo dia igual, sabe? Tem dias que parece que o script ele muda porque ela faz alguma coisa que muda e as coisas ao redor têm que se adaptar. Mas o final é sempre o mesmo. É sempre ela Não, mas. chegando naquela estação e é revelado pra ela, né? É naquele show maluco lá que ela é uma assassina, né? Ali no final, ali, a atriz principal ali que ajuda ela pega e tem um momento que ela fala ali, já nos créditos, basicamente, ali, onde tá mostrando toda a rotina novamente, onde ela fala que ela tá cansada, e aí eles param um momento e falam, mas quer que mude alguma coisa, sabe? Então, assim, tem uma mudança que gera mesmo de um dia pro outro, dependendo muito das pessoas, né? Porque é tipo um teatro comunitário, tá ligado? Você sabe por quê Depende também? totalmente daquelas pessoas pra acontecer. Eu Eu tava realmente um teatro do inferno, né? Aquela tava porra. vendo um easter egg, eu não sei aonde, eu queria ter salvado a página. Tem um episódio. Aí é falha minha. Eu não. Tem um outro episódio, não sei se é da terceira temporada, que fala que esse. Que essa, essa. Esse teatrinho tá ocorrendo há 10 anos. Já tem 10 anos que eles estão fazendo isso com ela. Por isso que tem gente que às vezes Nossa. já tá cansada já. Então vamos para a avaliação desse episódio angustiante, que repetindo, não gostei, mas gostei, estou em conflito. Bambu, sua nota sobre o episódio White Bear. Ah, White Bear, muito bom. Sistema de justiça excelente, né, cara? Eu dou um 9,6. Gostei muito dele. Nossa. É bem simples, bem direto e muito foda. Gostei muito. Eu já dou uma nota 8,9 para esse episódio, porque para mim ele não tá entre os meus melhores, para mim não tá entre os melhores, mas eu acho ele totalmente. Ele é um episódio que passa muito rápido, sabe? Por mais que o início seja bem devagar e lento, né? Você não entende muito o que tá acontecendo, a partir do momento que ela já começa a sair correndo e gritar na rua, o episódio passa muito rápido, assim, que você. E isso é um ponto positivo em Black Mirror, porque, assim, a maioria dos episódios são longos e às vezes bem maçantes no meio, por mais que eles sejam bons. Então, o fato de ser um episódio rápido, não ser um episódio que para muito, assim, pra você ficar analisando, tanto que você não tem ideia do que vai acontecer no final, porque ele não para, sabe? Ele não deixa brechas, assim. E tem toda a discussão sobre o que é justiça, né, cara? Se a gente deve usar, fazer aquela famosa justiça com as próprias mãos, né? O quanto a gente tem que intervir nas coisas, quanto nós somos justiceiros, o que é justo, né? O que realmente é justo? É justo fazer essa lavagem cerebral numa mulher durante anos ou de fato dar uma cadeira de morte pra ela? Não seria mais justo? Então, assim. É toda uma crítica ao sistema de punição, né, aliada à tecnologia. Se bem que, assim, tecnologia entre aspas, né, porque daria para fazer o que é feito ali hoje em dia. Não tem grande complicação. É tirando o negócio que tira totalmente a memória dela, né? Ah, mas não tira totalmente a memória dela. É que tá, a gente não sabe quanto tempo. É bom, segundo o Bambu pode pode ser 10 anos, né? É. 10 anos, basicamente, todos tendo a cabeça ali, sei lá, uma lobotomia diária. É foda, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois de 10 anos. Então, assim, eu não acho que é uma realidade distante. Acho que pode acontecer, mas é justo. Não é, assim, é um show de horror, é um reality maluco. Poderia ser televisionado, acho que teria audiência pra cacete. As pessoas iam adorar assistir esse tipo de coisa. Inclusive o Pedro Bial ia ser mais... apresentador. Pedro Bial, é foda. Discord de você, Vicente, esse é um episódio rápido, porque, puta, achei chatíssimo. E o episódio, o final, assim, vale o episódio inteiro, só que eu não gostei dele, então eu vou dar 7 pra esse episódio. Porque eu não gostei dele. Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda com dores no pescoço, nos ombros e nas costas? Apresentamos Contour Pillow, o único travesseiro que alinha perfeitamente sua coluna e lhe permite relaxar a noite inteira. E mais, olha aí, vamos para o pior episódio de todos, e todos os episódios do Black Mirror. Eu acho que nem devia falar, mas é o terceiro episódio da segunda temporada, The Waldo Moments. Sim, é bem ruim. Que eu confundi com o Wally, e eu fiquei achando, cara, o Wally, que tem a ver com o Wally, né? Aquele que você acha, que você procura, né? O cara de óculos com roupa listrada e tal, mas eu confundi, eu sou burro mesmo. Mas é isso, o Waldo é um personagem, né? Ao melhor estilo South Park, né? De um programa de televisão que acaba recebendo convidados e escrachando os convidados, né? Eu diria que ele seria tipo um xaropinho, né? Sim, eu ia falar também, um xaropinho. Né? Não chega aos pés, mas... Porque o xaropinho tem a chocolatada e ele não, né? Mas eu acho que ele seria Aníbal Louro e José Escotidão. Mais ou menos, né? Porque no final, o que é uma chocolatada, né? Ele acaba, assim, a emissora que ele faz parte acaba vendo uma oportunidade na entrevista que ele dá com um político de alavancar uma carreira política do próprio ursinho, né? Só que o que acontece é que por trás desse ursinho tem um dublador, né? O cara que não faz... O humorista fracassado, né? É o James. Isso, é o Tom Cavalcante, do Black Mirror. Ele faz a voz e os trejeitos do Waldo, né? Então... ele fica naquela discussão de que ele não é o Waldo, né? De que as pessoas gostam do Waldo e não dele, né? Sempre tem esse negócio de dualidade que acaba por aí, né? O episódio não explora isso nunca mais, né? E fica por isso mesmo até o momento que o gerente dele lá, o assessor dele, fica puto e pega o Waldo pra ele e mostra que qualquer um pode fazer aquela bosta, né? Só que acontece é que a carreira política do Waldo acaba sendo levada aos extremos, dele xingar todo mundo e ele participar de um debate na televisão que ele se dá muito melhor, as pessoas amam o que o cara faz, amam as escotizadas que ele faz, né? Então, o Waldo, eu chamei de Waldo, tá? Não, Waldo. Ah, não, Waldo não. Me lembro o Vando. Waldo. Tá bom, o Waldo, ele tinha muito aquele negócio de eu falo a verdade mesmo, sabe? E as pessoas aceitam a verdade. Ah, o discurso do personagem era esse. É, mas o Xaropinho é mais piadista, né, cara? Não é. Ele não mexe na política. Né? E tem esse episódio tem dois pontos. Primeiro, é toda essa questão do quanto as pessoas compram um personagem que fala a verdade, sabe? Pode ser um personagem do Big Brother que fala a verdade dentro da casa e as pessoas compram e dão 1 milhão pra ele no final. Ou pode ser... Vocês estão me ouvindo? Sim. É que tá estatizado aqui, eu achei que tinha parado. Enfim, pode ser um personagem do Big Brother ou pode ser qualquer coisa, um político que é simpático, digamos assim. Digamos que isso já tenha acontecido por aqui, mas enfim. E as pessoas compram muito o personagem, sabe? E ele vendeu esse personagem que fala a verdade na cara mesmo e humilha o outro concorrente e fala a verdade sobre aquela moça lá que ele tá tentando pegar um pouco antes, enfim. Porque, afinal de contas, é um humorista, né, por trás daquele... É uma pessoa por trás daquela merda. É o ressentimento bate mais forte, né? E é como a, se uma fia ponto... dessa voz do Xaropinho, é isso? É basicamente isso. Eu diria que é um humorista ainda mais fracassado, sei lá. Um humorista de YouTube, sei lá, qualquer um. Enfim. Ai, cara. Esse episódio tem esse ponto de falar sobre o quanto a gente compra, sobre a ideia de personagens que falam a verdade, que são simpáticos, enfim, que passam alguma coisa que seja entretenimento que a gente gosta, sabe? Que seja, é tipo o Fabiola Heiper falando mal das pessoas na TV. As pessoas amam isso, então. Pode ser qualquer bosta de. A Sônia Abrão também faz a mesma coisa, enfim. E também sobre toda a questão ali do humorista, né? Porque ele tinha todo um dilema ali, que ele achava que tudo uma merda, ele achava aquilo errado, ele não queria trabalhar com aquilo, mas ele tava ganhando dinheiro fácil, né? Porque só tava fazendo uma bosta na TV e tava ganhando dinheiro e popularidade. É. Mas a popularidade não era dele, a popularidade era do boneco, era do personagem. Então, no momento que ele decidiu bater no peito e falar assim, olha, agora eu não vou fazer mais isso, ele... acabou, ele sumiu. Ou seja, esse episódio, ele é meio bizarro nisso, porque ele fala, no momento que ele assume a responsabilidade do que ele tá falando, ele vai pra rua, ele vai virar um mendigo, sabe? Então é muito louco. Pois é, né, cara? Ele vira mendigo e não tem mais nenhum trabalho, não faz mais nada? Como assim? Que porra é essa? Pois é. Aparentemente ele só sabia falar bosta, né? Porque ele não sabe falar mais nada, né? Não, tu vai trabalhar no McDonald's, não vai fazer nada. Aqui, filho da puta, você me indica que é melhor. Caralho! Então, esse episódio, pra mim, o que faz ele ser uma merda pra mim é porque ele mesmo se desmorona, entendeu? No próprio roteiro, assim, que pra mim ele não faz sentido, sabe? Tipo, é como você tava falando aí, ele é um personagem que... Ele tava passando de esfera em esfera, né? Ele era daquela esfera, entre aspas, engraçaralha de só tá ali no programa, no máximo, num YouTube da vida, né? E em um dado momento, chega um cara da agência do governo americano falando com o dublador. Não, cara, esse personagem é foda, ele pode influenciar as massas. E pode transformar o mundo. Eu falei, cara, não, cara. Sabe, como assim um personagem... Sabe, é como se o Mickey, ele puta, ele transformasse o mundo. Tivesse embasamento político e virasse, sabe? Não, cara, presidente assim, do mundo, né? Desculpa, mas isso assim, eu acho muito bobo, sabe? Do cara que fez... O roteiro pensar dessa forma, assim, eu não sei. É subestimar a humanidade demais, né? É demais, sabe? Que... Tipo, como você tava falando, no final ele vira mendigo. E tipo, o Aldo influenciou escola. Tem ele no rabo de um avião, ou seja, ele entrou até pra esfera militar, sabe? É uma parada que, puta, cara, não, pra mim não faz nenhum sentido, cara, sabe? Como que um bichinho, assim, que só porque ele fala merda, ele vai influenciar toda a sociedade de uma maneira tão grande assim, sabe? Eu achei isso muito, muito, muito ruim, assim, sabe? Eu acho que ele não ia ser nem aceito na política, eu acho que no máximo ele ia ter um talk show lá pra ele e foda-se. Pois é, cara, aqui no Brasil já teve isso. Lembra que na década antes, né? Antes dos anos 2000, cara, você podia votar no Macaco Tião, no jacaré do zoológico, no sua isso. Sogra, sabe? E nada disso sobrevive ao tempo, sabe? Porque são coisas que são momentâneas, sabe? Não vai influenciar tanto assim, sabe? Cara, mim... e não existe a menor possibilidade de um mundo ser não desmoronar com um boneco governando, né, cara? É que fala merda. Não tinha como funcionar. Não tinha como isso funcionar, então... Não, é um episódio meio falho, né? É. Ele... Eu não sei, é porque eles usam... O que eles basicamente tentam vender é que eles usariam o símbolo dele de falar a verdade, de falar tudo na lata, como influência para as coisas. E para mim isso realmente, cara, não aconteceria. Esse é um futuro, assim, do Black Mirror. Aí que tá, eu não sei se eles tentaram... dá, entre aspas, uma nova ótica, entendeu? Porque a gente vê diversos episódios com diversas óticas que a gente acha legal. E esse, eu não sei se é porque a gente não gostou, mas é o que eu acho menos crível, assim, exato, entendeu? Se alguém te ouvir nesse podcast e tiver uma ótica diferente, né? Só deixa nos comentários lá ou entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook. Isso, entre, mas não vamos considerar, porque esse episódio é uma bosta. Vamos falar a nota desse episódio aí. Bambu, sua notinha. Eu dou a nota 3, é bem ruim, não gostei. Nossa! Priscila? Gente do céu. Cara, então, eu tinha falado que nenhum episódio era nota 8, até era menos de 8, até lembrar desse episódio, porque eu tinha esquecido dele, pra ser bem sério. Mas eu acho que ele é um nota 5, vai. É um nota 5. É de todos os episódios que você vai assistir de Black Mirror, o mais que você não precisa assistir, sabe? É porque você pode ler uma resenha, sei lá, do blog da fulaninha e pronto, você já sabe o suficiente desse episódio. Não, nem leia. Vou dar nota 2, que eu odiei. Odiei, muito ruim. Vejamos. Oh, não. Vejam só. Tragam a câmera até aqui. Mostrem de perto. Está limpando. É inacreditável. É incrível. Um ano depois do lançamento da segunda temporada de Black Mirror, temos um especial de Natal chamado Natal Branco, que eu não assisti. Não sei do que se trata, então estou em terreno perigoso aqui, vou escutar spoilers, hein? Vocês dois podem disseminar o que vocês quiserem. Cara, esse episódio, ele é bem interessante porque ele parece mais um filme, na verdade. Porque ele é longo, ele é uma hora e quinze. Ele é longo. Ele é bem longo. Tem várias coisas, né? Ele tem muita coisa, na verdade, pra poder falar dele. Você quer começar, Priscila, ou eu começo? Pode começar, eu já vou. Basicamente, o John Han... tem um John Han, cara, é muito foda. Ele é um cara que ele é quando começa o episódio, ele tá numa... É como se fosse uma base no meio do... É da Antártica ou qualquer lugar que você queira, que tem gelo. Basicamente, ele tá preso com um cara... Ele não tá preso, ele, tipo... No Natal, né? Ele vive com um cara. E eles estão ali há 5 anos. Eles trabalham ali, né? E... Cara, tendo um Natal muito bosta, sério. Quando eu vi isso, eu falei, putz, que Natal lixo. E eles quase não conversam, né, entre si. E o John Han tá ali fazendo uma batata assada e chama ele pra poder conversar. E rolar um papo, né? Aí o John Han começa a falar sobre o porquê que ele tá ali, né? O que que ele fazia da vida. E aí ele fala que ele... Que ele, tipo, ele era... Não tem que filme Hit, o Conselheiro Amoroso? Ele basicamente fazia isso. Só que através de um programa de computador em que você... É nesse universo... As pessoas têm um dispositivo no olho que se chama iLink, que basicamente faz você... Ai, é uma próxima evolução da Apple aí, né? Isso, é como se fosse um Google Glass, entendeu? Mas que é direto no seu olho. E ele tá ajudando um rapaz, que ele é muito tímido, a chegar numa uhum. menina, né? Ele tá, tipo, numa festa. É, ele tá numa festa e tal. E tem outras pessoas. Tem várias meninas deles perguntando, né? Qual que você quer chegar? Ah, quero chegar nessa. Então, então vai, toma coragem, vai conversar com ela que eu vou estar aqui te ajudando, no... falando o que você tem que fazer. Isso. E tem outras pessoas, só que, assim, né, tem uma... essa conferência também, né, Priscila? Tem mais gente vendo. Exato. Não é só ele. Ele tem, quando você compra esse serviço dele, você compra também exclusividade, no caso, né? Ele, na teoria, ele não pode mostrar pra ninguém esse conteúdo, mas ele, como um bom cara que quer ganhar dinheiro, ele abre, tipo, uma conferência e um monte de gente pode assistir a sua vida, o que tá acontecendo. E então ele tá ganhando dinheiro com isso também. E os caras, eles... Então eles, a pessoa... Eles estão nessa conferência, eles dão palpite também, eles interagem com o cara, sim, também. Sim. Pô, bacana, tem um sistema de universitários ali do Silvio Santos pra te ajudar na parada, é bacana. Gostei. Sim, mas esse ainda não é o cerne do episódio. Então, aí... Essa é a primeira parte, assim, entre aspas, do seriado, que mostra ele contando por que que ele tá naquela base de lá no meio do gelo com esse cara. E aí, esse garoto que ele tava ajudando, ele chega na menina, a menina convida ele pra ir pra casa dela, e tá os caras vendo e tal, e ela tá seduzindo ele, e ela traz tipo um copo pra não, ele peraí, com veneno, né? Deixa eu contar só, antes dela convidar ele pra ir pra casa dela, ela escuta, ela vê ele falando sozinho, ela acha que ele tá falando sozinho, na verdade ele tá falando com ele ali no ouvido e tal, mas mas ela olha e tem uma identificação direta, você vê, dá um sorrisinho no rosto dela até, e você não entende muito bem o porquê que ela sorriu pra aquilo, né, porque o cara tá falando sozinho, a gente já liga que a menina ia achar ele maluco e ia embora. Mas não, aí que ela se mostrou interessada. E aí ela convidou ele pra ir pra casa. Ela pega um funil e joga na garganta dele e começa a vomitar sangue e tal. E todo mundo vendo, né? Aquela parada na conferência. E o cara morre, né? E aí o que que ele faz? Ele desliga a conferência, e manda todo mundo apagar as coisas e ele também apaga as coisas. Pois é, e então ela fica falando pra ele ali que quando ela viu ele falando sozinho, ela entendeu que aquilo era um chamado, e que ela, todo mundo chamava ela de louca, mas quando ela viu ele, ela entendeu tudo, e aí nesse momento o cara já tava falando um ponto pra ele, ó, vai embora, dá um jeito de ir embora, e ele já tinha tomado veneno, ele não conseguia sair dali, então foi um assassinato assistido. Com um monte de pessoas que podiam provar, porque tinha gente na conferência, tá ligado? Uhum. Então, assim, é muito louco você pensar nisso. E aí, toda a tentativa dele de apagar isso, ir pra casa e, tipo, ficar ali só esperando as coisas acontecerem. Então, é bizarro. Isso é só a primeira parte. Isso é só a primeira parte. E aí, a esposa dele descobre que ele tava fazendo essa conferência e tal, e ela decide separar dele, e esse iLink, que é como eu tava falando, ele é tipo um Google Glass, a mulher dele desliga ele da vida dela, tipo assim, é como se você estivesse enxergando pra sim, pessoa, sim, e ela vira um borrão cinza que você não consegue escutar e nem ver a cara da pessoa mais, sabe? Você tem a opção de de bloquear a pessoa da sua vida. Isso, você bloqueia ela da sua vida. Ou seja, você bloqueia essa pessoa. Puts, isso ia ser muito bom. E a partir daquele momento essa pessoa... Internet, hein? Porra, isso seria foda, hein? A partir desse momento essa pessoa não consegue mais interagir com você, e você não consegue mais interagir com ela, até o momento que ela decidir, sabe? Sim. Então, é foda. Ele olha assim e só vê borrões. É. E aí você, naquele momento... isso tem tudo a ver com o final, né? É um borrão visual, né? Cinza. Depois a gente até vai falar das cores, mas é um borrão cinza e que você também não escuta a pessoa e tipo, você não consegue se comunicar mesmo. Aí ele explica com o que ele trabalhava. E essa parte, ela é um pouquinho mais complicada, porque ele era um cara que... Ele tipo, treinava mentes. A Priscila, você lembra direitinho do que era? Então, eu não lembro exatamente certinho. Eu lembro que tem a cena de uma moça, primeiro a gente apresenta de uma moça que tá reclamando. Ela tá deitada numa cama de um hospital e ela aparentemente vai fazer uma cirurgia. A gente não tá entendendo muito bem o que vai acontecer. E ela começa a reclamar que a comida ali não tá boa, sabe? Tipo, falar mentalmente, a gente ela não fala, a gente só escuta os pensamentos dela. Aí logo a gente já é jogado pra uma pessoa num quarto branco, sabe? Tipo, uma mina num quarto branco ali. Aí de repente parece um todo poderoso. É que é um pouquinho complicado, porque essa cirurgia, eles tiram tipo uma bolinha de dentro da pessoa, que é como se ela tivesse é como se a sua mente fosse copiada pra essa bolinha, e eles colocam ela dentro de um ovinho, sabe? Que vira tipo, é como se você copiasse a sua mente e você virasse um assistente social de você mesmo, entendeu? A sua mente. Tipo assim, você tá muito ocupado, você não quer fazer as coisas básicas, triviais do dia a dia. Aí você compra uma cirurgia que vai, tipo, xerocar tudo que é seu, toda a sua vida, tudo que você faz, todos os seus pensamentos. E esse serzinho que é você mesmo vai trabalhar pra você, sabe? Então você não vai precisar fazer mais nada a partir daquele momento. As coisas triviais, tipo, café da manhã, abrir a porta, lavar as coisas, tudo mais. Exatamente. Vai ser feito por essa cópia sua, sabe? Então, e a gente vê essa cópia, né? A gente consegue ver essa cópia, que é tipo a imagem dessa moça que tava na mesa de cirurgia. Isso. Só que em miniatura, tipo, pequenininha, né? Um quarto gigantesco e branco. Isso. É como se você visse ela dentro do software. Só que aí que tá. Esse software, essa mente copiada, ela tem que ser treinada, porque como ela entre aspas, é um espelho da nossa mente, ela tem vontades, ela tem revolta, ela tem tudo, entendeu? Ela, em teoria, ela tem tudo que você tem. E o trabalho do John Han é justamente esse, de treinar a mente para que ela faça o que ela tem que fazer, né? E aí que é a parada mais louca do seriado. Nossa, isso é um trabalho específico, hein? Nível Asimov. É porque, tipo assim, essa primeira mulher, o exemplo que eles dão é que ela não quer fazer o que ela tem que fazer, o John Han, tipo, ele tem um controlinho, como se fosse um tabletzinho, era um vidrinho. Então, ele adianta o tempo, vamos supor, uma semana. E, tipo, aquela pessoa fica presa naquele lugar, a mente, uma semana sem falar com ninguém, entendeu? Então, essa cópia, quando ela acorda ali, né, digamos assim, quando ela se dá conta que ela tá no lugar, tipo, dentro desse software, ela começa a se rebelar, ela não quer estar ali, ela afinal de contas, ela sabe, ela ainda não entendeu que ela é uma cópia, sabe? E aí ele tá ali pra treinar aquela cópia. E o que acontece? Quando ela diz que não quer, que ela quer ir embora, que ela não vai fazer aquilo, ele passa o tempo, tipo, em meses. Ele começa, acho que, com alguns dias, depois vai pra meses, depois vai pra anos. É verdade. E aí, toda vez que ele volta, ela tá maluca, ela sabe? Tá na última maluca. Vez que ele, tipo, passa vários anos, ele passa vários anos ali, deixa ela ali parada. Tipo, ela fica ali sem fazer nada. E ela fica maluca, porque ela pensa, ela é um ser, de certa forma, assim, sabe? Então, ela fala, pelo amor de Deus, me deixa fazer alguma coisa. E aí, finalmente, assim, totalmente espontâneo, né? Totalmente espontâneo, ela passa a trabalhar pra ela mesma. E aí que a gente entra na segunda parte, que é o cara que tá com ele trabalhando lá na era Antártida, eles não falam exatamente onde é. E que aí ele começa a contar a história dele, né? Ele tava meio relutante em conversar com o John Han, né? E aí ele conta o porquê que ele foi parar ali, né? Ele tinha conhecido uma menina E, tipo assim, o sogro não gostava dela e ela sempre ia passar o Natal num lugar distante lá, que eu não lembro. Gostava dele, né? É na casa do sogro dele. O pai dela. Depois do pai dela. E aí, não, e aí, num dado momento, a mulher dele, ela larga ele. Ela separa dele. É. Ele tava começando a ter uma relação muito difícil não. com ela. É assim, ela para e fala pra ele que ela tá grávida. Isso. Ele fica feliz. Ela fica super triste, a gente não entende a reação dela naquele momento. E ela, de repente, fala que não quer mais ele na vida dela. Do nada. E aí ele começa a ir atrás dela. Do nada. E ele começa a ir atrás dela, né? Porque ele quer assumir o filho e tal. Sim. E aí ela resolve bloquear ele da vida dela. Na verdade, ele descobre então, que ela a partir tá daquele momento, ela nem conta pra ele. Ele tem que descobrir. Ele vai no lixo, pega uma parada e descobre que ela tá grávida. E aí ela bloqueia ele da vida dela. Isso, ele vira aquele e a partir borrão. Daquele momento ele não tem mais nenhum tipo de interação com ela. Então ela vira um borrão pra ele. E ela vira um borrão pra... E ele também não consegue ver a criança. Quando a criança nasce e fica grande, ela também bloqueia a criança pra ele. Então ele não consegue ver a criança. Sim, aí ele entra... Que é muito louco. Ele entra no modo de loucura, né? Porque ele passa aí todo ano, todo Natal, ele passa aí ela na casa do sogro pra ver se ele consegue ver a mulher, se ele consegue ver... A filha dele, que virou um borrão, até porque ela entra na... É porque ele tenta forçar a barra, né? Porque ela queria separar dele, e a justiça manda bloquear ele e a filha, né? E ele fica indo lá todo ano, todo ano... Vendo borrão. E vendo borrão. E tem uma hora que a mulher morre. Ela morre num acidente, se eu não me engano, de avião. Ele tá vendo televisão e aí fala que ela morreu. E como ela morreu, o bloqueio, entre aspas, ele acaba. Porque o bloqueio, ele era meio que conjugal. Se a mulher, ela tá separada do cara, bloqueia tanto ela quanto a filha. Como a mulher morreu, ele, em teoria, ele poderia ver a filha, que aí ele vai lá no... Ele vai na casa do sogro de novo, né? E, cara, essa cena, quando ele chega lá e vê a menina... Fala, se quiser falar, Priscila. Então, quando ele pega e compra um presente, ele tá super feliz, ao mesmo tempo que ele tá triste porque a mulher que ele gostava morreu, ele finalmente poderia ver a filha, né? Isso. Então ele compra um presente, vai lá, entra na casa, na miúda, assim, porque se o avô visse, ele não ia impedir, provavelmente, dele ver a criança. Mas quando ele chega, ele vê uma criança oriental. Ela tá de costas, né, velho? E aí ele vê um... ela tá de costas, aí ela vira, ele tá com o sorriso no rosto. Não. Não, ela é asiática, na verdade. Ela é uma japonesinha. Ela é oriental, não era filha dele. Aí dá um flashbackzinho mostrando flashback, que ela teve um caso com um amigo que ela saía lá, que saía com eles lá, que era um japonês. E que ele conheceu, inclusive. Sim, era amigo dele. E era amigo dele também. E, tipo, naquele momento ele ficou totalmente consternado, assim. Ele não tava entendendo. Aí durante anos, né, ele ia todo dia ver a menina, via só um borrão. E a menina já tava com 5 anos já. E quando ele finalmente vê a cara da menina, ele descobre que a filha não é dele, ele fica maluco, cara. Aí o avô aparece pra tentar botar ele pra fora, né? E o avô é negro, pum! Não, porque, tipo assim, ele entra na casa e quer satisfação, né, do sogro. Porra, cara, você sabia que ela tinha me traído, você não falou nada. Você viu aí com a menina, filha do Jack Chan lá, e, porra, não falou nada, filho da puta. E aí ele fica com raiva que o sogro tenta tirar ele da casa, ele pega um globo daqueles que o presente que ele ia dar pra ela, né? Aquele globozinho de neve. E ele senta na cabeça do ex-sogro dele, né? E mata ele. Caralho. E vai embora. Aí ele vai embora. E a menina fica sozinha com um velho morto dentro de casa. O que que ela vai fazer? Ela sai na neve, anda mais ou menos, não sei, uns 50, tava uma friaca pra neve. Pois é, ela morre. A menina morre. Poxa lá. Pois é. E tudo isso... Esse, é pra falar que esse negócio na Alaska é uma prisão. Isso. Eles pegaram a mente do cara. Esse cara tá preso. Eles pegaram a mente dele, extraíram, colocaram com John Hamm. Uma confissão. Oi? Uma confissão também. Isso. Basicamente, o que o John Hamm ele tá fazendo ali, por isso que ele contou a história dele, pro cara confiar nele e contar a história dele, entendeu? E ele extraiu a mente dele e é como se ele adiantasse o tempo em 5 anos. E o cara, tipo, ele não percebe. A única coisa que ele percebe, assim, que ele acha estranho, é o relógio. O relógio que é que tá na parede, que era o mesmo que tava na casa do sogro, se eu não me engano. Que ele percebe. Se eu não me engano, a gente tá na casa do velho, que eu me lembro. O ambiente ali é igual, na verdade. É a casa do sogro. Tanto que tem um momento que ele levanta, que ele olha e ele vê a criança na... Assim, num momento assim, de flashback, rapidinho, ele vê a criança perto da árvore, sabe? Tipo, de costas, indo embora. Sim. E que ele fica naquela repetição, porque aí ele liga um rádio, e ele desliga o rádio, aí o rádio liga de volta. É, desliga o rádio liga de volta. Ele fica nisso eternamente. No loop eterno. Eternamente. E tipo assim, o John Hamm, ele não tá de boa, sabe? Porque ele foi acusado de... Ele não foi acusado diretamente de assassinato, mas como se fosse... Como? Cúmplice. É, de cúmplice e de perversão. Tanto que no final, tudo isso ele tá ajudando a polícia pra meio que tentar diminuir a pena dele. E ele é considerado também um pervertido. Porque ele ficava espiando a vida das pessoas, de certa forma. E a cor dele para as outras pessoas, ele tá bloqueado para todo mundo. Ele sai na rua, então... ele tá bloqueado para todo mundo. E ele aparece em vermelho para as pessoas. Exato, porque tem alguma coisa, né, ali. As pessoas ficam até olhando para ele, os burrões ficam olhando para ele. Porque as pessoas sabem que ele é, tipo, pela justiça, ele foi bloqueado. Pra todas as pessoas do universo. Então, assim, é muito bizarro ele andando e um ponto vermelho no meio de um monte de cores cinzas, assim, então... Colocou um bloco AD na cara do... É um bloco AD. Cara, esse episódio é muito bom, muito foda. Cadê? É muito bom. Notinhas! Então vamos para as notinhas aí do episódio que eu não vi e vou ver futuramente. Veja, cara, veja que vale muito a pena. Bom, eu dou 9,5 para esse episódio. Ele é muito bom, excelente. Eu meio que, assim, não é que eu sou, meu Deus, olha que fodão, mas eu meio que já esperava que fosse mais ou menos isso, que fosse uma confissão, né? Na hora que eu vi ele treinando a mente daquela mulher, eu pensei, ele tá aqui, ele tem que mandar esse cara fazer alguma coisa. E a história do cara que ele faz ele contar a história, eu achei bem interessante. Muito bom. Priscila, sua notinha? Eu dou nota 9.2 pra esse episódio. Assim, eu não acho que tenha grandes críticas, assim. É um episódio de Natal, sei lá. Acaba sendo episódio mais leve, assim, entre aspas, né? Porque não tem nada de leve, mas não chega a te dar aquelas... O que mais te impressiona mesmo é a tecnologia e o fato de ele poder, sei lá, treinar mentes, né? Ou adquirir opções das pessoas a partir da lábia e da tecnologia dele. Então, eu acho que é um episódio bom. Eu acho que eles conseguiram dividir certinho, é um episódio longo, mas é totalmente interessante, todas as partes, nenhuma parte maçante. E tinha tudo pra ser, sinceramente, quando eu li a sinopse eu já pensei, putz, vai ser aquele episódio arrastado. Mas não, é um episódio muito bom. Apesar de ele ser eternamente o cara de Mad Men e a gente não conseguir tirar isso da cabeça, e achar que ele ia falar sobre publicidade em algum momento do episódio. Eu dou 9.3. E deite, levanta, e vai, volta, baixa, estica e dobra. E 2 e 3 e 1. Pare de se torturar. Entre em forma no suave balanço de Ritmo Gym. Alternativa inteligente para você fazer exercícios abdominais na posição certa. Vamos para a terceira temporada da Espelho Preto. Na... Saiu aí em 2016, ano passado, no fim do ano passado. A gente ficou de gravar já no ano passado, né? Assim que saiu. Mas não conseguimos, né, sincronizar as agendas dos participantes. Vamos começar pelo primeiro episódio, que na tradução saiu como Perdedor, mas é Nosedive, como... mergulhar de nariz, né, e fundo, é, se dedicar e tal. E... dali. Não, é importante falar que esse episódio já saiu pela Netflix, né, os outros saíram pelo canal 4, né, que eu não sei que canal que é, mas é o 4, sintoniza aí pra você ver. Mas esse já saiu pela Netflix. É o... Estranhamente é o canal que passa Got a Talent do Reino Unido, então... Esse primeiro episódio é um Instagram. É um Instagram que virou... Sim. E que começou a ditar a importância das pessoas na sociedade, né? Sim. Se você não é uma pessoa que tem 5 de 4 estrelas pra cima, você não é ninguém, né? Pois é, cara, esse é muito... Cara, esse episódio é muito louco, assim, né? Assim, de você... Caraca, velho, uma sociedade que... É como você falou, é tipo assim, cara, você não consegue trabalhar se você não tiver uma nota boa, sabe? Como assim, cara? Se você não fingir ser quem você não é, né? Você tem que curtir tudo que seus amigos compartilham, né? Dar 5 estrelas pra tudo que eles fazem, as pessoas gostar de você, né? Sim, e mais um episódio, né, que você tenha, assim, todo mundo tem um Google Glass no olho, né? Assim, que basicamente a primeira coisa que ele avalia... É a nota que a pessoa tem, né? E todo mundo tem um celular que você aponta pra pessoa e você dá uma nota. Se a pessoa, sei lá, passou e te xingou na rua, filho da puta, buzina não. A pessoa te dá um dois, um três, sabe? É muito doido. E sua vida acabou, né? Porque acabou, cara, você não vai conseguir emprego, né? Isso é interessante também, tem o símbolo desse episódio, é quando ela encontra aquela, sei lá, amiga de trabalho, de prédio, sei lá, chata pra caralho, elas ficam vendo a vida uma da outra e fica assim, ah, tá lá ainda, né? Trabalha lá ainda? Pois é. Olhando, tipo, o que a pessoa compartilha e o que ela já fez, né? Cara, isso é bem bizarro, porque hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Vai lá no seu Facebook e fala, ah, parabéns, não sei o quê, como se fosse seu amigão e... É porque o Facebook te alertou, né, cara? Eu tenho essa política de não dar parabéns pro Facebook, porque eu acho péssimo isso. Mas não estamos falando disso. Peçam seus comentários aí sobre esse episódio, que eu não sei se eu gosto muito ou se eu fiquei irritado com esse mundo, que é tudo rosa, né? Parece que eu tô assistindo um episódio de... Tudo foi bebê, né? Parece que eu tô assistindo um episódio de Legalmente Loira, de tão rosa que tem nesse episódio. Cara, parece, sei lá, aqueles lugares de cromoterapia, sabe? Que a galera faz aquele negócio com cores bebê, para as pessoas dormirem e ficarem calma. Mais um futuro que eu ia odiar, porque eu não ia conseguir fingir gostar de uma pessoa e dar... Ah, seu filho é muito bonitinho, olha aqui, 5 estrelas, me dá 5 estrelas aí também. Puta, eu ia ser os caras junk do caminhoneiro lá, igual aquela senhora que ajudou a... Será, Alan? Será? Fica com certeza. Aí. Será que a gente não ia acender um mundo totalmente plastificado de ter que ficar sorrindo pras pessoas e fingir que gosta delas? Pra... Não que a gente já não faça isso de certa forma no mundo de hoje, né? Mas de maneira totalmente assim. Claro, fica claro pra você. Essa cena que você falou aí do elevador, dela falando com a mina lá da empresa, ou sei lá de onde que ela era, fica muito claro que nenhuma das duas está interessada umas nas outras, né? Elas estão ali mesmo pela média, pra dar a notinha. Então, assim, você sabe que é um mundo falso, que é um mundo fake, que as pessoas não gostam de você de verdade. Elas gostam do que você é, da maneira como você se veste, dos pontos que você pode dar pra elas. Então, assim... É um mundo que já fica muito claro que é tudo falso, sabe? Que de como ela é falsa com as outras pessoas, né? E as outras pessoas são falsas com ela. Com ela também. É tipo uma falsa. Eu acho que o sentimento primordial desse episódio é pena. Eu olhava tudo e tinha uma pena da garota do Jurassic Park lá, né? A Dama da Água. Ah, Bryce Dallas Howard. É só falando um pouquinho da história do episódio. Ela tá querendo alugar uma casa, só que, tipo, é porque ela mora com o irmão dela. O irmão dela é um 3, qualquer coisa, né? Que só fica jogando videogame. 6. É. É o que eu seria. É, eu também acho que eu seria um 2, sei lá. Que é merda, gente. Seria caminhoneiro. Seria um caminhão. Aí, ela quer alugar uma casa, só que ela precisa... De uma nota, acho que é 4,5, né? Um negócio assim. E ela é 4,2, se eu não me engano. E tipo, e vai rolar um casamento de uma amiga, entre aspas, dela. Que só tem gente 4,5 ou 4,9. É só gente de escala alta, né? Aí ela tem ideia. Ela não só tem ideia, como a menina que convida ela, que é feita, é interpretada pela Alice Eve, né? Episódio cheio de gente famosa. E chama ela pra ser madrinha. Chama ela pra ser madrinha dela. E esse aspecto desse episódio é muito bom. Que ele meio que vira um road movie, assim, né? Dela ter que sair de onde ela tá. Pra ter que ir lá na cidade dessa menina que é amiga dela pra ser madrinha, né? É, e quando dá tudo errado, né? É um filme do Jerry Lewis. Errado, né, velho? É um filme do Jerry Lewis no futuro bizarro e rosa, entendeu? Sim, porque ela tipo assim, ela ainda tá com 4, alguma coisa. Aí ela vai pro aeroporto, né? E tipo, ela não tem a nota que ela precisa pra... Eu não porque... Não, rola não. Alguma coisa antes com táxi. Que eu não lembro direito. O cara do táxi, ela fala assim... Ela começa a conversar com a amiga dela. Ah, a gente vai se divertir muito, e ela dá uma risada estridente lá que ela faz. Aí o cara fica, puta que bosta, né? Aí assim que ela sai, ele dá uma nota baixa pra ela. Aí ela sai de 4,3 pra 4,2. Aí quando ela chega no aeroporto, o voo dela cancelou. E pra ela ir pra outro avião, ela tem que ser 4,3. E até 4,2. Aí ela fala, não, eu sou 4,3, não sei o quê. E a mulher, você não precisa gritar comigo, igual aquelas atendentes de aeroporto, né? Sim. Aí ela chama o segurança dá uma penalidade pra ela de menos um ponto em 24 horas, então ela fica com 3,2. E todo ela mundo que tá na fila também dá uma nota baixa pra ela. Isso, vai desgraçando a vida dela. Sim. Aí ela precisa alugar um carro. A partir daí ela só... Pode, né? Ele meio que vira um filme de comédia, né? Né, cara? É muito legal. Ela vai pegar esse carro que... Eu não sei que nota que ela tem que ter. Tá. Acho que 3,8. Acho que é 4. Ela precisa ser maior que... Ela precisa ser maior que 3 pra ter um carro bom lá. Isso. E ela já tá 2,8 de tanto que as pessoas zoaram ela lá na fila. Aí... Isso seria cômico se não fosse trágico, porque a vida dela ia pro caralho depois daquilo. Né? Aí ela pega um carro bosta, que é em polonês lá, sei lá que língua que é aquela. É. E tenta chegar no casamento, né? Aí ela vai dirigindo com o carro, aí ela para no. Era um posto, que é um posto de. Acho que os carros são elétricos, né? Ou alguns. Sim. É, são elétricos. Só que o carro dela é tão bosta que ele tem um... Um USB, né? É um USB gigantona. Só que é uma parada antiga. E esse posto, ele é mais novo. Ele não tem o adaptador que o carro dela precisa. Ai, isso. E o funcionário de lá é um bosta, né? Não atende lá direito. Ela fala, pô, você podia falar comigo direito. Aí ele, ah, e você também. Aí quando ela sai de lá, ela dá uma nota 5 pro cara, porque ela é felizona. Isso. E o cara dá uma nota 2 pra ela. Dá 2 pra ela. Não, filho da puta, né, cara? Ah, cara, é muito mal. Ela começa a ir a pé, porque ela, tipo assim, ela tá na neura de chegar na festa e fazer um discurso mega foda e que eu vou ganhar a nota foda e eu vou ser foda, sabe? Ela tá nessa. Isso, aí ela já tá com 2.2, sei lá, qualquer bosta assim. Aí faz um carro do lado dela e dá nota baixa pra ela do nada, assim. Só porque ela tá ali, sabe? Que ela existe. É um putaço, né? De novo, seria trágico se não. Seria como se não fosse trágico, né? Num filme de comédia você fala, ah, que legal, ela tá dando nota baixa, né? Mas quanto menor ela tem, menos ela pode viver, né? É, pois é, que menos coisas você vai fazer. Você trabalha menos, compra menos coisas melhores, né? Não, é nesse momento que ela vai pra um banheiro, né? Onde que ela entra? Eu não lembro. Não, no banheiro ela começa, vai, sei lá. Ela começa a andar pela rodovia. Aí ela pega carona com aquela caminhoneira que é 1.4. Ela até fala, não, obrigada, eu não quero pegar carona com você, não. Aí essa senhora revela que o marido dela morreu porque ela não tinha uma nota, né? Ela não tinha uma certa nota. Então ela falou, porra, foda-se isso, né? Vocês não me deram tratamento pro meu marido sobreviver porque eu não tenho uma nota, então foda-se, eu vou viver à margem da sociedade, ser caminhoneira e fazer parte do Carga Pesada 2.0. Isso é muito doido. Ela conta que o marido dela, tipo assim, ele tava, acho que com câncer, qualquer coisa assim, e que ele ia conseguir a vaga, que ele era 4 ponto alguma coisa, e tipo, a pessoa que ganhou a vaga era 4.4, era um milésimo assim de coisa, entre aspas, melhor do que o marido dela. E tipo assim, ele não conseguiu o tratamento por conta disso, velho, por conta de uma nota. Olha que sociedade. Exato. Extremamente fútil, né, cara? Assim, porra, saúde, né, velho? Eu acho que tem a crítica à sociedade atual também, né? Sim. Tipo, em relação a status, né? Se você tem dinheiro, se você tem status, se você tem influência, você consegue, né? Tipo, uma pessoa... Quantas pessoas não conseguem vaga em hospitais porque, tipo, não tem influência nenhuma? E chega uma pessoa que tem influência, consegue, né? É a mesma crítica aí. Filho de rico aí que atropela os outros e em 24 Sim. horas tá solto, né? Super-herói da Marvel, né? Que não pode falar o nome. Pois é. Aquele momento que ela dá, ela fala assim, ó, eu deixei um presente na sua bolsa, tá? Você vai gostar muito, vai ser muito útil. Eu achei que era uma arma, porque eu achei eu muito. Eu também achei. E eu preferi que fosse uma arma. Mas enfim, ela deixa uma garrafa de uísque, né? Uma garrafa de uísque pra garota. Não, e ela toma. Fica bem louca. Não, é uísque. A vermelha era uísque. É de café, eu lembro que era de café. A azul era café e a vermelha era uísque. Não, então, a azul era café e a vermelha era uísque, eu lembro disso. Sim. Aí ela toma, fica louca, fica com raiva e as pessoas estão dando nota baixa pra ela. Aí ela vai pra um banheiro lá, sei lá, escuta um pessoal falando que tava indo pra Comic Con, né? Isso. Um estilo de Comic Con de qualquer bosta de Star Trek, uma Jedi Con da vida. Isso. Aí ela pega esse ônibus com esses fãs fantasiados, né, e fala que não, eu sou fã. Sempre fui fã. Detalhe, nesse momento ela ainda tava limpa, então as pessoas ainda não desconfiavam dela, tá? Sim. Ela ainda tava apresentar. E nesse inteirinho aí, a menina lá que vai casar, ela liga pra ela e fala, não, eu tô chegando, em menos de uma hora eu tô aí e tal. E a menina fala, não vem mais não, filha da puta, vai embora, não quero você aqui mais. Tipo, a menina... É, não quero porque mal, você né? Tá com 2.1, né, de nota, ela fala isso, ela trata mal sim. Sim. Aí ela fala, não, tô chegando, aí ela fica puta e fala, porra, eu não sou fã dessa merda aí que vocês gostam, seus bostas do caralho. É. Aí expulsa ela do ônibus e ela tem que ir a pé o resto, né. E aí já dá uma perto, né? Ela arranja um quadriciclo lá com com um cara, não sei se é emprestada. E... É muito bom. Porque ela é tipo assim, o local onde tá vendo o casamento é um local fechado. Então ela pega o guarda-ciclo e dá a volta. Só que ela cai dentro da água, ela cai dentro da lama. Aí ela cara, nessa hora ela tá que nem uma porca já. Ela tá toda suja. Carregando a mala em cima da cabeça. E tipo assim, o casamento ele tá praticamente acabando já. E ela chega no final. Que tanto, o noivo, ele tá dando discurso, né? E aí ela chega toda suja. O noivo, que eu acho que é gay. Toda... Hã? Eu acho que o noivo é gay e eles estavam casando só por status ali pra chegar no 5 ali. Eu não lembro disso. Mas ela chega de vestido, né? Ela coloca o vestido em cima da roupa porca. Tá toda porca, ela resolve abrir a boca, né? Falar o que ela achava. Só que eu achei meio contido. Eu achei que ela ia... Né? Também. Ela nunca foi amiga dela, né? Ela transou com o namorado dela quando ela era mais jovem. Tratava ela mal, fazia bullying com ela. Ela que sempre foi muito séria. Cara, isso é um filme. Isso dá um filme de boa, assim. Dá um filme comédia adolescente. E no final, sei lá... A menina que é rica se fode e ela fica bem. Porque tem todo esse clima aí de comédia, né? Tem todo esse clima pra cima, mas no final é o final uma bosta. Eu odiei aquele final. Puta, eu achei foda. Ela é presa, né? Ela começa a fazer o discurso lá, andar no meio do casamento lá com o microfone, começa a correr, o segurança começa a correr atrás dela e tal. E aí ela é presa, né? Ela vai pra uma celinha. Isso, porque todo mundo dá nota baixa pra ela, ela fica com menos de zero. Sim. E aí, Bambu, que eu acho que tem um erro, não sei, eu não sou matemático, mas se a menor nota é 1, não tem como ela ficar com menos de zero, certo? Eu não lembro se ela... Eles mostram a nota que ela tem depois que... Mostra o zero vermelho, assim, 0,654321. Aí ela é presa. Eu tô com o episódio aberto aqui, não tô vendo nada falando sobre que nota que ela tem, não. Vê a parte que ela tá sendo puxada, assim, já. Tá, eles tão dando um monte de nota baixa pra ela. Mas aí que tá, a nota mínima é 1, na verdade, né? É, uma estrela, né? Em teoria, ela nunca ficaria com 0, realmente. Ela ficaria só com 1 mesmo. Bom, enfim... Mas enfim, o que acontece é que ela é presa, né? Isso. É engraçado que ela quando ela tá de frente com a cela com esse cara, ela simula como se ela tivesse com o celular na mão ainda, e como se ela tivesse dando a nota pra ele. Ela tá tão... Eu acho que ela tá zombando ali. Ela tá zombando, mas você vê que essa sociedade ela é tão maluca de dar nota, que a pessoa, ela fica até com um ler na mão, né? E ela assim, a pessoa não pensa, né? Ela simplesmente... Ela reage àquele momento e dá uma nota, né, cara? E aí, igual like hoje em dia no Facebook, é a mesma coisa. Ninguém lê nada, só dá like na notícia e compartilha. Aí os dois começam a conversar, né? Os dois foram presos, às vezes, pelo mesmo crime, entre aspas, né? E eles começam a trocar ofensas, né, cara? Tipo assim, é um dos poucos momentos no episódio... Em que ela realmente pode falar o que vem à cabeça sem estar sendo julgada por uma nota, né, cara? Ela fala, não, o seu bigode é feio. Ele fala, não, o seu peito é feio, a sua cara é feia, você tá feia. Ah, você é um idiota e, sabe, é um momento que ela... Ele é maluco, né, cara? É, que ela manda tudo, né, cara? E aí é isso que é foda, que o final é eles mandando um outro tomar no cu, né? Vai tomar no cu você, vai tomar no cu no Natal, vai tomar no cu na quarta-feira, vai tomar no cu, e os dois mandam, todo mundo manda no cu. Isso é muito foda. Ah, eu desgosto desse final, achei meio, assim, eu não esperava muito, porque o episódio inteiro tem um clima mais pra cima, né? Eu já vou te falar que eu gostei do tom de comédia dele. Eu também gostei do tom de comédia. Eu não sei se gostei muito do final, assim, também. Eu entendo o final, mas... Sei lá, espero que uma coisa um pouco mais ainda... Sei lá. Tem quando o Lorde falou do momento da festa, que esperava que ela fosse explodir mais. Eu acho que ainda faltou explosão ali, sabe? Sim. aquelas ofensinhas ali trocadas com o cara foi um pouco. E faltou explorar aquele irmão dela, que é muito desnecessário, sabe? Ele tá ali, aí ele vai virar sozinho, vai morar sozinho pra sempre, sabe? Isso é desnecessário pra caramba. É, porque ele faz o papel do telespectador, que ele fala, ah, é muito fútil isso aí, como é que você consegue viver nesse mundo? E pra mim, ia ser muito mais legal o próprio espectador ter esse sentimento do que o cara ter que ir lá e falar, ah, você é muito fútil, não sei o quê. Sabe, eu achei um desperdício de personagem esse irmão dela, que no final sumiu, ninguém falou nada, morreu. Eu acho bacana que esse episódio deixa claro, assim, a questão de status, né? O fato do status ser tão importante na vida dessa pessoa, que estava tudo bem na vida dela, não tinha nada de errado, nadinha de errado, estava muito bem até demais. Porque dá pra ver que ela não é, tipo, sei lá, rica, né, naquela sociedade. Ele é, tipo, classe média que deu certo, sabe? Sim. Batalhou na vida e venceu, mais ou menos o que seria, assim, em teoria, do que seria na nossa sociedade. Mas ela tá satisfeita naquilo, sabe? Ela precisava demais, ela precisava estar num meio onde ela claramente não pertencia, assim, sabe? Então, é muito bizarro ver que ela jogou tudo fora por nada, no fim das contas. Por nada. Tudo bem que ela ganha a liberdade dela, no fim das contas, ali no final, né? Quando ela tava xingando o cara, dá pra ver que ela tá se sentindo livre ali. Ela deu um sorrisinho e tal. Livre e presa ao mesmo tempo. Sabe? É. Livre e presa ao mesmo tempo. Mas assim, foi muito pouco, sabe? Porque tudo que ela passou ali, no fim das contas. Ela não sei se pra ela voltar até a vida que ela tinha antes, ao mesmo tempo. Primeiro que ela ia conseguir, né? Ela já chegou ali, tipo, no limbo ali, e as pessoas não dão oportunidade naquele mundo, né? Pelo jeito. Mas se ela quisesse, por exemplo, se ela saísse da cadeia, dá pra ver que pra ela voltar pra aquela vida fútil ali não seria muito difícil, sabe? Porque o personagem não ainda era meio educadinho, assim, sabe? Não era uma coisa que, tipo, deu um clique aqui, ó, agora eu não vou mais viver essa vida merda, tá? Agora eu vou ver uma vida diferente. Não, ela só ficou, tipo, revoltada, sabe? Assim que ela saísse da cadeia, ela ia postar uma foto. Saindo da cadeia, top, indo pra casa tomar um café top no Starbucks. E já ia receber vários likes, já ia receber um emprego e pronto, é isso. Ia voltar a ser o que era. Mas vamos pra notinha dele, que esse podcast vai ficar ginórmico. Vamos para aí, nossa nota apareceu no episódio. Puta, cara, gostei muito desse episódio. Eu dou um 9 pra ele. É muito bom. Eu dou um 8.8 pra esse episódio. Porque eu não acho ele tudo isso. Eu acho que quando teve esse boom aí de Black Mirror na Netflix, esse foi um dos episódios mais citados, assim. As pessoas ficavam, tipo, numa hype. Nossa, esse episódio é muito foda, muito bom. Você tá no 4.2, você não sei o que. As pessoas estavam falando sobre essa coisa de pontuação e você ficava, tipo, o que as pessoas estão falando, né? Não tô entendendo. Aí quando você vai assistir, você entende que finalmente as pessoas querem dizer sobre pontuação na sociedade, mas ele não é um episódio que você fica tipo, nossa, esse episódio, ele te pega mais pela tecnologia, pela estética dele, do que necessariamente da história. A história, assim, não é a minha preferida, sabe? Não é a coisa mais legal. Esse filme me dá um filme do Adam Sandler, você não concorda? Sim, totalmente. Totalmente é um filme do Adam Sandler. Dá um filme B que ia passar na Globo, tipo, toda semana. Com certeza. Então, assim, eu acho que ele é tipo um 8.8, assim. É um episódio bom, um episódio feliz, digamos assim, porque ele é engraçadinho, ele tem uma estética bonitinha, e o final ela tá xingando o cara, e o cara tá xingando ela, então é engraçadinho, na teoria, assim. Eu não acho que é engraçado, mas é perto do que Black Mirror é, né? É até que engraçadinho. Mas não é o episódio que te surpreende, sabe? Não é o episódio que você vai falar, nossa, isso é muito Black Mirror, sabe? Isso é muito Black Mirror. Exatamente. Eu vou dar nota 8 pra esse episódio. Ele é legal, mas eu não gosto tanto dele. Você notou como eu ainda não enxaguei nada? Sim, eu sei. Toda a sujeira está aqui. Sim. Não esqueça disso. É, vamos para o segundo episódio, que eu gosto muito, gostei muito desse episódio. Também é um episódio angustiante, que no final você fica, nossa, que bosta. Que é isso? Que é isso, que né? Que bosta mesmo, né? E é um episódio... Não gostou? Não acredito. Cara, não gostei desse player test, cara. Como assim, cara? Não gostei, achei muito fraco. E é porque claramente é o Kojima ali, né? Fazendo experiências com novos tipos de tecnologia 3D, com. Mixado com. Como chama? Realidade virtual, né? O carinha, né? O Cooper, ele vive nos Estados Unidos. Eu fico, né? eu fico impressionado com a memória do Bambu. Não ia lembrar como o cara é aqui na China. Memória IMDB. Ah. Não, mas o nome do cara eu lembro. Lembro que o IMDB tá aberto. Não, mas o carinha, ele sai pra... Ele, tipo assim, ele sai de casa, ele também tá de saco cheio de ficar na casa dele, né? Nos Estados Unidos. E ele sai e vai viajar pela Europa, porque, se eu não me engano... não sei se alguém da família dele tem uma doença que... Que é degenerativa. O pai dele. Hã? O pai dele, né? Tem um Alzheimer fodão lá, que você não tem recuperação de nada. Isso. Aí ele vai. Ele vira tipo um andarilho, né? Que anda pela Europa e vai em tudo quanto é lugar. Aí ele conhece uma menina, acho que na França, se eu não me engano, né? E. Não, é Inglaterra. É na Inglaterra. Na Inglaterra mesmo? Sim. Na Inglaterra. Aí ela gosta muito de jogar videogame e tal, e ele tá precisando de dinheiro, porque ele tem que voltar pra casa, tem que continuar a viagem dele, né? E aí É uma gamer. Aí ela sugere ele, ó, tem uma empresa aí que você vira um player test por alguns dias e você ganha um dinheiro e tal, né? E aí ele vai lá, ele se cadastra e vai lá nessa empresa lá onde tem o Kojima lá, né? E quando ele chega lá, é um experimento de um jogo básico, né? De matar a marmota. O ator não é muito bom, então acho que é por isso que você não gostou muito, Lambu. Ele é meio... Também, né? Eu já ia falar isso. Ele é terrível. Ele é meio qualquer coisa, assim mesmo. É, mas... Só que... Rapidinho, Mamias, antes de você falar disso. É que é muito importante pro episódio. Assim que ele chega, a mulher faz umas perguntas pra ele, né? E pergunta se ele tem celular e pede pra ele desligar a porra do celular. E ele. Então, peraí. Uma coisa que precisa contar que a gente não falou é que essa moça com qual ele saiu, ela é tipo, sei lá, jornalista que faz review de games, entende? Então ele meio que vai lá pra fazer teste, como playtest. Ele vai meio que pra pegar uma exclusiva, tá ligado? Da nova tecnologia que vai rolar. Porque ele vai passar pra ela e vai ganhar uma grana. Porque, afinal de contas, ele vive com o dinheiro que ele ganha nos lugares pra onde ele vai. E ele tá, tipo, zerado. E ao chegar lá, né, ele deixa o celular desligado. Só que a mulher que vai fazer a entrevista com ele, que é a Queen Latifah... Mentira, não é a Queen Latifah, mas parece a Queen Latifah. Ela sai porque ela esqueceu a folha de formulário, sei lá. E ele aproveita pra ligar o celular, tirar uma foto e mandar pro Zap Zap pra mina que ele conheceu no Tinder. E na maleta, aí... rapidinho, Mamilo, e na maleta tem o símbolo lá do episódio do White Bear, né? Que aparece na televisão. É o mesmo símbolo? É, tem um easter egg aí. Eu achei que era o mesmo símbolo, só que eu achei que era diferente. Não, é o mesmo símbolo. O que eu queria falar é que tem uma câmera gravando ele ali, sabe? E que vê ele ligando o celular e pá. E mesmo assim não existe nada que impeça que vai ali, sabe? Aparentemente ninguém tá assistindo essa câmera, tá? Tinha uma câmera de segurança que grava o dia inteiro. Não, e talvez no final, alguém tenha assistido essa câmera. No final você descobre que não tem importância a câmera estar ali, porque, né, a gente vai falar isso depois. Só que ele tira a foto e ninguém percebe. E começa o teste, né? Então, começa um tipo de um Inception, que a gente não sabe ainda, mas ele começa a ter experiências de realidades virtuais, né? Isso. Ele começa a jogar com uma marmotinha e tudo mais, e ela fala, ah, você quer ir mais fundo na tecnologia? É um jogo de terror, lembrando disso. Isso, você quer ir mais fundo na tecnologia? Aí ele aceita, assina o contrato e ele começa a jogar um jogo de terror, que é numa casa, que é num antigo jogo desse cara que faz um Kojima aí, genérico, né? Quando ele chega lá, ele tem algumas experiências de terror, né? Porque ela fala que essa tecnologia pega randômico, né? Pega os seus medos e transforma nos perigos daquela casa. Então, cada pessoa que for jogar vai ser diferente. Deixa eu falar só uma coisa. É nesse momento que o episódio me perde, porque esse ator, ele é muito ruim, sim, sabe? Tipo, você não consegue acreditar nada que ele tá fazendo. E aí as cenas de terror ali, tudo acontecendo, coisas do passado dele voltando, coisas que ele tem muito medo, como a aranha, por exemplo, aparecendo pra ele, e tipo, você não consegue acreditar nele, sabe? Aí você meio que já dá uma quebra ali, você até tá aqui com alguma coisa aconteça com ele de fato, e o momento onde você sente mais medo é quando aparece a outra mina lá pra falar com ele, então, assim... O ator não ajuda muito, né, nesse episódio. Isso, aí as coisas acabam se revelando como real. Ele começa a sentir coisas do jogo que ele não deveria sentir, como uma facada nas costas, machucados e tal. Sim. Aí as coisas vão ficando ainda mais pessoais, então o jogo vai se adaptando pros desejos dentro da pessoa. Aí a mulher acaba descobrindo que o maior medo dele era esquecer, né, ficar... Entrar pro esquecimento. Ele diz que ele tá fugindo. Que ele tá fugindo da família dele, porque o pai dele tem essa doença e é hereditário. Então ele tem medo de se perder nas próprias memórias, né? É. Aí chega um primeiro baque que você vê que, tipo, caralho, ele começa a se esquecer e o dispositivo queima, não sei. Ou eles vão. Não, eles vão muito fundo na tecnologia e ele acaba se fundindo ao cérebro do cara. É. Aí ele entra realmente pro esquecimento e vira estatística, porque ele fala, ah, joga ele com os outros, né? Como se aquilo já tivesse acontecido. Aí você fala, caralho, realmente ele é dispensável. Não, e de repente... Não, mas o que acontece não é tudo por causa do celular dele? Tem uma explicaçãozinha sobre não, o celular. Não, então, depois. Quando o celular liga. Depois. Ele acorda e... Ele acorda na sala. Quando ele acorda nessa sala, ele fala, porra, a experiência foi bacana e tal, legal... Aí ele ganha um dinheiro e vai embora pra casa. Ele tá indo pra Nova York. Quando ele chega em Nova York, ele começa a ter coisas bizarras, né? Ele começa a... O universo não fazer mais sentido ali. Eu não lembro direito o que é. Eu acho que ele, sei lá, dá um bug e causa interferência, não sei o quê. E ele acorda de novo naquele jogo da marmota. Só que é com a ligação da mãe dele. E quando a mãe dele liga, dá uma interferência no aparelho do cérebro dele... E ele acaba morrendo, tendo morte cerebral, porque a mãe dele ligou pra ele querendo saber onde ele tava, e ele não desligou o celular. Uhum. Basicamente, tudo que você viu no episódio, a partir do momento que ele botou o dispositivo, foi tipo um segundo, como se fosse um estalar de dedos, assim. Eles falam lá que é 0,6 segundos. Isso, é uma parada muito rápida, e tipo, durou, entre aspas, a experiência pra ele foi grande, né? Foi de horas ou até de dias. E no mundo real foi extremamente rápido e extremamente doloroso, né? O realismo do jogo era de pegar o que ele tinha mais medo. Sim. E no fim das contas, o maior medo dele era relacionado à mãe dele atualmente, né? Porque ele também tinha medo que a mãe dele começasse a esquecer dele. Porque tipo, ele tinha sofrido isso com o pai dele. E ele sabia que isso ia acontecer com ele. E ele tinha muito medo de passar por isso de novo com alguém da família dele, que no caso era a mãe dele, por isso ele fugia dela. E quando isso. Ele foi até a casa dele de volta, a mãe dele não lembrava dele, não sabia quem era ele. E aí ele entrou em desespero, tá ligado? E foi nesse momento que ela ligou. Tipo, a parada deu ali uniu certinho no momento que ele tava pensando nisso, que ele tava, sei lá, tendo esse pesadelo. E no fim das contas, a moral da história é sobre ele não ter atendido a mãe dele, porque se ele tivesse atendido a mãe dele antes de entrar lá, ele não teria morrido, né? Pois é. É, a moral da história é atenda a sua mãe quando ela te ligar no rolê. É um episódio não tão bom nessa temporada, né? Mas eu acabo que eu gosto dele. Então, esse final, pra mim, é muito bom, assim. Babu, vamos pra sua notinha para esse episódio, já que você não gostou muito, não esculaste. Eu só não gostei muito, como você falou, eu acho o ator não muito bom, a história, assim, tirando o final, que realmente ele é legal, mas a história até ali em si, até os 15 minutos finais, eu sou sincero, não gostei tanto. Mas é uma coisa mais pessoal, não é porque o episódio é ruim de fato, né? Eu achei ele um pouco mais fraco que os outros. Eu dou um 6,5 pra ele. 6, caralho! Não. Eu vou dar nota, acho que 8,6 pra esse episódio. Caralho, não acho que ele seja ruim. Não é um episódio ruim, não. É um episódio bem bonzinho. É que ele perde um pouco porque o episódio seguinte é um episódio muito bom. Então ele vai meio que... Se você assistir em maratona, você já faz aquela comparação ali básica, né? E atendam suas mães, tá bom? Atendam... É, o episódio é 8,6 mesmo. Não atendam suas mães. Eu vou dar 7,5. Eu não tenho muito o que tecer, porque todo mundo já falou o que eu acho. Mas é isso. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. E vamos para o próximo episódio, que, na minha opinião, é muito bom. Acho que é o segundo melhor dessa temporada. Eita. Que é o Shut Up and Dance, né? Que é tipo, faça o que eu digo, né? Cala a boca e dance. Esse episódio é muito bom, assim, começa... Ele é no presente, não tem tanta tecnologia, né? Já comparando esse episódio com o episódio número 2, o ator aí fez toda a diferença. Quando o ator é bom, ele realmente consegue... passar, fazer você ficar entretido e com a expectativa lá em cima até o final. Não só o ator é bom aí, no caso o ator que faz o menino principal aí é muito bom. Então, a gente já comparando aí os atores, né? É, e esse guri fez Jogo da Imitação. Eu assisti Jogo da Imitação, reassisti e vi lá e falei, olha só, safadinho do Troll Face lá. Tá indo... Safadinho fazendo safadeza aqui também, né? Então, é bacana esse episódio porque no começo ele é um moleque comum, trabalhando na McDonald's e né, ele vai ter um problema de privacidade com a irmã dele, que acaba baixando algum torrent malicioso lá, né? Sei lá. E acaba que os hackers invadem o PC dele, mas isso você não sabe ainda, né? Aí, no momento de privacidade do garoto que você ainda não sabe o que é, os hackers acabam vendo ele se masturbando, né? Isso. E chantageiam o guri pra ele fazer coisas pra eles, né? E no começo eu achei que ele era gay, e tivesse visto algum... Não, é que a maneira como os hackers têm contato, eu acho que é pelo programinha que ele baixa pra limpar o computador, não é? Ele vai lá e procura um programinho pra limpar o computador dele, acha lá, tipo, um de graça, sabe? Tipo, estar de graça, experimente o nosso maravilhoso aplicativo pra limpar o seu computador. Aí ele baixa, assim. Aquele tipo de cara que baixa muito... coisa pelo baixa aqui, né, cara? É. O cara está lá no Baidu. Mas eu não sei, eu acho que foi mais a irmã dele, ou um combo dos dois, né? Irmã dele que tava com o computador dele encheu de vírus. Eu sei que tipo, ele, então, a irmã dele encheu de vírus. É tipo aquela mina, o Bambu que trabalha com isso, é tipo aquela pessoa que vai com um monte de abas e um monte de Sim. aplicativos na tela do Windows ali, sabe? Baixar filmes grátis. Falou tudo que tinha pra instalar na vida. Porra! Ai, nossa, velho. É, tipo, ele queria fazer uma limpeza. Filmes.exe, gente, que foi... não baixa, viu? Não existe. Porra. Também não apaguem a pasta Citrix 32 do Windows. Não serve pra nada. Não vai curar o vírus, não. Sim. Então, o que acontece é que ele acaba sendo chantageado por esses hackers, né, para fazer o que ele quer, indo de um ponto para outro, né? E isso que eu falei, que eu achei que ele era gay, né? Que ele tava vendo alguma coisa, algum tipo de pornô gay, e o cara ia espalhar pros amigos dele, e isso ia acabar com a vida dele, com certeza, porque ele ia ser julgado e etc. Mas, com o decorrer do filme, do episódio, eu achei que ele ser gay ele não ia se preocupar tanto assim, sabe? Porque tudo bem que os amigos dele iam julgar ele, mas, cara, é sexualidade, então... É porque, então, na verdade, não... a gente não falou, mas ele é um garoto que sofre muito bullying, né? Tipo assim, na eu não mostro ele estudando, porque eu não sei se ele já é de maior, né? Mas no trabalho dele, ninguém gosta dele. Aquele moleque que terminou o ensino médio e tá, tipo, trampando um serviço aleatório pra, tipo, sei lá, pra manter o vício em alguma coisa, sei lá, em putaria, por exemplo. Poderia ser. E ele é um menino introvertido, né? Tem até tanto que tem a cena ali da, sei lá, chefe dele, ele trabalha numa lanchonete, ele serve e limpa as mesas e tal. E tem uma chefe dele, sei lá, menina que trabalha com ele, que aparentemente gosta dele, sabe? Assim, fala com ele, e aí ele é meio tímido, aí você já fica naquela vibe, ele é muito tímido, será que ele é gay? Nesse momento você já meio que bate o olho e pensa nisso. Em nenhum momento eu achei que ele fosse gay. Não sei por quê. Cara, eu achei muito que era. Quando ele tá naquela cena do carro lá que eles estão falando lá, já adianta tanto com o bolo, né? Pra entregar, né? Com o bolo pra tirar a arma do bolo, né? E aí o cara pergunta pra ele o que que ele fez, né? O cara não, o Bron. Eu não assisti o Game of Thrones, então é o cara. Não, bom, o Game of Thrones. Então você está errado. É. E aí ele pergunta pra ele, e aí ele tipo, fica chorando ali. Aí eu falo, putz, deve ser algum. Não deve ser só uma punheta, deve ser alguma punheta pra alguma coisa gay. Alguma coisa homossexual ali. Passei com isso. Sim, eu também. Então o seriado me pegou nisso, porque eu em nenhum momento passou pela minha cabeça que você. É pedofilia quando a gente chega no final. Não passou, sério. Quando eu vejo eles, tipo, saindo da floresta, vencedor lá da batalha com o cara que é um menino que a gente não dá nada, tipo, você não acha que ele vai ganhar uma liga nunca. E ele sai vencedor daquela floresta, eu falo, putz, esse menino tá indo longe só por causa de um, sei lá, um nude vazado. E aí quando a mãe dele liga pra ele e fala que a irmã dele contou sobre as fotos de criança que ele tinha no computador, a parada tipo, caiu na minha cabeça, porque eu não imaginava, sério, eu não pensava que poderia ser pedofilia. Eu pensei quando aquele cara que ele foi obrigado a matar fala assim, ah, você tava vendo foto de menininha, né? Qual que era a idade delas? Aí ele fica quieto, aí o cara, ah, eu também. Aí eles vão pro pau e é impossível ele ter matado aquele indiano lá, sei lá. Não, mas ele tava com arma, não tava? A arma tava descarregada. Aí ele se matar, quando ele atira, não tem bala. Pois é, aí... Pois é, é basicamente seria toda o que a gente tá falando aí, que é um... É um Simon Says, né? E você vê que é uma rede, né? Que é todo mundo, é o negão. Exato. Da moto, é o Bron, é a mulher que deixou o carro lá, aquela que é a CEO, né, da empresa lá, e todo mundo tem um podrezinho. E tipo, mais uma vez, é uma coisa que é legal no Black Mirror, eles não falam, não dão explicação de quem fez isso, por que que Exato. Fez isso, se é só um just for fun, sabe? Isso eu acho muito foda, assim, de cara, eu não tenho como explicar. Bambu, a gente sabe quem fez isso, né? Foi o Mr. Robot, cara. Trolê! É possível. Foi o Elliot. Ah, cara, que troll. Patético, sério. O troll face, né? Eu já me esperava por isso, velho. Tipo assim, a pessoa que tá fazendo isso, ela tá sendo filha da puta. Manda ele e o Bron assaltar um banco, né, velho? muito doido, e ele vai lá dentro, ele mija todo, e rouba o dinheiro, mata uma pessoa, e eu, cara, eu tava que nem vocês, cara, ele deve ter visto alguma coisa, velho, e deve ter sido muito foda pra ele tá fazendo isso tudo, e aí você descobre que ele, o negão e o cara da floresta estavam vendo pedofilia, né? O Bron tava traindo a mulher dele. E a mulher a que deixou o carro lá no estacionamento, ela era CEO de uma empresa e ela mandou um e-mail racista. Por isso que ela não queria que os caras liberassem. E tem um easter egg nessa parte que é... No computador dela você vê que vai estrear o 15 milhões de méritos em breve. Ah. Interessante. Caramba! Então, 15 milhões de méritos também. Sim, é. Pode ser um reality show. No caso, a gente pode fazer o link desse episódio com o episódio número 2 da segunda temporada, que é a mesma questão aí, né? De justiça, né? É. De fazer justiça com a sua razão. Nesse caso, virtualmente, com ameaças, com joguinhos psicológicos e físicos, mas é a mesma coisa, sabe? É tipo, até que ponto isso é justo? A gente sabe que não tem como falar sobre esse assunto, né, de pedofilia, e falar que não é justo o que aconteceu com ele. A gente esperava até coisa pior, no fim das contas. Mas é justo hackear o webcam de uma pessoa e ficar gravando o que ela faz durante o dia inteiro? Por isso que a minha webcam tá com fita isolante aqui, né, porque nunca se sabe. Bambu aí deu essa dica pra gente, coloque pra prevenir, né? Só que eu falei que talvez tenha sido o Elliot que tenha feito isso, o Mr. Robert, só que ele não tem essa parada de torturar e tal. Ele vai e denuncia e pronto, né? E também não fica com o dinheiro do cara. Ele é um justiceiro do bem. Mas eu quero saber a nota de vocês sobre esse episódio controverso, mas que não é tão no futuro assim. E a gente fica com esse ranço na boca, né, gente? De justiça feita com as próprias mãos, como é o White Black, a Priscila muito, muito bem relembrou aí. Bambu, sua notinha? É, mais um episódio, nota boa, nota 9, muito bom, gostei. E tem que hackear mesmo. falou Mr. Bambot. Priscila, sua notinha? É, pra mim é nota 9.5, porque é um episódio realmente muito bom, acho que é dos melhores mesmo de todas as temporadas. É um episódio que é muito melhor do que White Bear, muito melhor, trabalha muito melhor toda essa questão de jogo psicológico e de justiça, igualmente ruim, né, digamos assim. Fala sobre moralismo e tal, e é um episódio que tem realmente um roteiro muito bom, assim. Você compra todo ali o jogo do que aquele garoto tem, tá passando por alguma coisa, mas você não sabe o que é, mas você tá do lado dele. Até o momento que você descobre que, na verdade, ele é um pedófilo. Então, é um episódio muito bom. Nota 9.5, a gente tem que ser rápido, senão a gente vai falar muito. Isso, eu vou dar 9.5 também. Por questões já faladas aí. Quando você é o último a falar, as pessoas sempre falam antes de você. Mas é isso. 9.5. Vamos para o quarto episódio. Vamos rápido, porque já estamos com, sei lá, 2 horas e pouco de podcast. Se você aguentou, você está aqui até agora, você é um campeão. Esse podcast é um verdadeiro episódio de Black Mirror, hein? Você tem que aguentar até o final para receber os 15 milhões de méritos. Agora você pode saborear todas essas delícias irresistíveis, gostoso como frito e sem usar óleo com Air Fryer Philips Valita. Mas vamos lá, o próximo episódio que a Priscila amou, tenho certeza, que é o quarto episódio da terceira temporada, San Junipero. Ah, é lindo. E poderia se chamar The Sims. Esse episódio é bem bacana. Ela começa, você acha que é no passado, né? Você fica, porra, tô assistindo Stranger Things? Que coisa é essa, né? Cara, nessa hora, eu fiquei muito feliz. Porra, anos 80, não vai ter tecnologia, sim, vai ser foda, um episódio maneiro de Black Mirror, que não tem tecnologia, caralho. E não, tem tecnologia. E eu diria uma das tecnologias mais poderosas aí de todos os episódios, né? Sim, sim. Porque já pulando pro plot twist aí, o San Junipero é um lugar que as pessoas vão para se reabilitar quando elas estão numa fase terminal de doença, né? De idade, elas ficam naquele lugar para ter como a protagonista fala, uma nostalgia, né? Uma nostalgia benéfica que ajuda a você passar mais. Você passar para outro lado mais tranquilo, né? É isso também. Na verdade, San Junipero é um servidor, na verdade, né? Ele é um GTA. Ele não é só pra gente velha que tá morrendo. Ele, em teoria, ele é pra todo mundo, assim. Não. É só pra gente. Não, ele é tipo um demo, sabe? Não é uma coisa que todo mundo pode usar o dia inteiro e construir. E também não vai ser liberado, porque se tiver, acabou a sociedade. Todo mundo vai querer viver ali sem morrer, sem nada, e o fim da humanidade é a realidade aumentada. Não, mas eles mostram o servidor no final, ele é gigantesco. Assim, pelo menos o que é de pessoas mortas. Ele não é só pra quem tá morrendo, ele é é pra gente. É um lugar de recreação, que você pode ficar um tempo, mas você não pode ficar demais. Mas você tem que lembrar. Que a maioria daquelas pessoas estão então mortas. Sim, sim, a maioria. Você pode escolher ficar ali, entendeu? É verdade. A partir do momento que você começa a participar do jogo, você pode viver ali. Por exemplo, se tem uma doença terminal, você está muito velho, sei lá. Você tem a opção de jogar esse jogo, porque você tem que ter, né, a opção. É tipo, você precisa ser convidado para esse jogo, entendeu? E aí, a partir do momento que você tem... Jogo? Não, é uma maneira de falar, assim, sabe? É mais do que um jogo, né? Tipo, sei lá, é uma pós-vida, digamos assim... É um Second Life, é uma coisa bem maior, ficar claro a diferença, porque elas ainda estão vivas, né, quando acontece tudo isso. A gente acompanha as duas protagonistas, elas se conhecem lá numa festa dos anos 80, elas se apaixonam, elas se apaixonam não, né, elas têm uma coisinha ali, um negócio, e uma delas some, e a outra vai atrás dela, procurar ela por todo lugar. Em vários anos, inclusive, até esse momento a gente acha que a série está se passando nos anos 80, mas daí quando ela começa a ir para os anos 90, depois para os anos 2000, a gente percebe que é uma viagem, né? Ela está viajando no tempo aí, de alguma forma, e é dentro desse jogo, digamos assim. E aí ela está em busca dessa amiga dela, que ela gostou muito dela, e quando ela encontra, elas têm uma tretinha ali, né? Porque uma tem... A gente não conhece as histórias delas ali nesse momento, mas elas dão uma tretada ali, uma delas vai para pro primeiro andar, né? Não, pro último andar de um prédio, e a outra vai atrás dela, e elas começam ali a ter uma interação que vai virar um relacionamento, digamos assim, né? Esse momento já é um relacionamento. Elas vão pra cama e tal... E a gente ainda não sabe muito das personagens. A gente começa a ouvir a partir desse momento que elas se tornam um casal. Um casal lésbico, basicamente. É. Porque tem muita gente... Eu lembro antes de assistir esse episódio, muita gente falando que elas não eram um casal, porque tinha acontecido no jogo e blá, blá, blá. Mas não, gente, é um casal lésbico. O Black Mirror colocou um casal lésbico lá. Aceitem isso. E aí... A gente começa a conhecer sobre a vida delas, né? E tem a menina que é ruivinha e tem a menina que é negra. Que eu não lembro o nome dela, desculpa. É Kelly e York. A York é a menina lá que usa óculos, que é toda introvertida. E a Kelly é a totalmente contrária dela, que já é mais extrovertida, que quer viver a vida e tal. Então, a gente descobre que ela tá em coma, né? Ela tá em coma, acho que há 40 anos ou mais que isso, não sei. Sim. É curioso, porque no comecinho do episódio, quando ela tá lá naquele fliperama, tem um rapaz que também usa óculos, chega perto dela e pergunta se ela quer jogar o joguinho de carro com ela. Aí ela vê o carro capotando, né? Aí ela sai de perto e tal. Aí depois que você vai entender que ela sofreu um acidente, né? E ficou tetraplégica, né? Acho que ela tá em coma, na verdade. Então, ela subiu pra família dela, que ela era lésbica. A família dela não aceitou. Ela pegou o carro, saiu e ela sofreu um acidente e entrou em coma e ficou em coma durante 40 anos. Pois até é. Esse momento que ela conhece a Kelly, né? Isso. Nesse jogo. E a Kelly é uma senhora que perdeu a filha e o marido já, e ela vive ali um dilema, mais ou menos, ali dentro do San Junipero, porque o marido e a filha não, acho que não, a filha morreu antes de San Junipero existir, e o marido dela até, ele viveu em San Junipero, mas ele optou, depois que ele morreu, por não ficar lá, porque... Ele não queria ficar lá em um lugar onde não tinha a filha dele. E aí a Kelly fez uma promessa pra ele que também não faria isso. Tipo, não ficaria em San Junipero. E aí a Kelly, ela convence a York a contar onde ela tá, né, em coma. E ela vai conhecer, né, a Kelly no hospital, a York no hospital. E aí tem todo o plot ali de um enfermeiro que namora não, né? Que vai casar com a York pra poder desligar a máquina, né? Que ela tá. É, porque um cara também, ele até fala, né, que ele nunca tinha, assim, ele já tava, sei lá, com 30, 40 anos de idade, ele nunca tinha casado, né? Nunca tinha se apaixonado e tipo, a mulher sempre foi tão gentil com ele e tal, e ela pediu pra ela casar com ele, só pra ela ter esse direito, né, de poder desligar a máquina, né? Ela não pediu, eu queria ajudar ela. Voluntarizou porque a família não visitava mais, não tinha ninguém mais pra assinar lá o contrato pra ela poder, né, ir em paz, né, morrer em paz e viver em San Junipero com autorização, tem que ter autorização da família. E ele casando, um segundo depois ele poderia autorizar a eutanásia da York, né? Sim. Aí a Kelly propõe de casar com ela, né? Na vida real. Pra ela poder... Fora da Matrix. Na vida real. Pra ela poder assumir essa responsabilidade, né? De desligar os aparelhos e tal. E aí elas casam na vida real. E aí a gente já vê a York já na beira da praia, tipo, tomando um vento no rosto, sabe? Super livre ali. E a Kelly chegando de carro. E aí elas têm tipo uma treta, porque a York propõe que a Kelly fique lá com ela, né? Que ela se mate Kelly... logo pra ir pra lá logo. É porque a Kelly, ela também tá doente, né? Isso a gente não falou. Ela tá doente também, ela tem meses de vida, sei lá. E alguma coisa, acho que um tratamento tá... prolongando a vida dela também. E aí a York propõe que ela, sei lá, pare de tomar os remédios, pare de se tratar, pra que elas fiquem juntas ali em São Junipero. Só que ela tinha aquela promessa, né, que ela fez pro marido dela, que ela também não ia viver lá em São Junipero, porque não tinha a família dela, né, da vida real. E aí o seriado, esse final, eu amo esse episódio, sério, mas esse final, ele é meio... Eu deixo meio que aberto, porque tem várias possibilidades. Que eu só não vou explorar aqui, porque senão esse podcast vai ficar muito grande. Ah, fala aí. Mas, basicamente, esse episódio, no final, né, elas brigam, aí o que fica em San Junipero, a Kelly volta, e depois a gente já tem já o final, que é a Kelly aparecendo em San Junipero. Então, a gente entende que a Kelly morreu, e foi viver com a York, no fim das contas, lá em San Junipero. Elas viraram... É, porque aparece a Kelly cada vez mais degradada, assim, né? Não aceitando mais tratamento e tal. Então, ela conversa com a menina que cuida dela e fala, não, eu tô pronta. Eu tô pronta. Então ela morre, né? E upa a mente dela pra San Junipero. E as duas ficam lá felizes pra sempre. Mas tem gente que levanta a questão de que talvez a Kelly não tenha ido pra San Junipero, hein? Como não? Que ela coloca duas mentes lá no final do servidor. Sim, mas elas estão juntas assim, não. Como é que ela não foi? Elas estão juntas no carro? Então, cara, tem gente que levanta a possibilidade de ter sido implantada a partir do momento que você consegue, que você participa do jogo, toda a sua memória e tudo que você fez no jogo, ele passa a existir. E aí alguém, tipo, mexe os pauzinhos ali pra que ele existir pra York, entende? É uma hipótese que levantaram. Mas não faz sentido pra mim, porque no final aparece dois servidores, dois USBs entrando nos servidores e, tipo, sincronizados. Aquilo é poético, as duas estão juntas ali do lado de milhões de gente. Não, que eu sei, mas pode ser, sabe, é Black Mirror, cara. Sabe, a gente pode duvidar que tem ali alguma coisa por trás, que assim, eu acho um final meio óbvio, sabe, demais. Um episódio de Black Mirror. Eu achei que é um episódio que quebra aquele negócio da coisa triste e pesada, porque o filme é um filme de sessão da tarde também, comédia romântica, sabe? Dá muito um filme. Ah, muito melhor do que o primeiro episódio, hein? Infinitamente melhor. Mas, apesar de eu achar assim, que esse final pode ser várias coisas pra mim, o que eu acho até legal, porque posso pensar várias coisas sobre esse final, é um episódio, meu episódio favorito, é um episódio que reúne tecnologia e viagem no tempo e vários, vários momentos musicais. Então, assim, um casal lésbico, eu como feminista, achei muito da hora. Então, assim, é o meu episódio favorito de longe, assim. Já dou nota 10, né? Até agora. A gente já... 10? Vai dar 10 pra ele? Sim. Que isso? Vou ter que dar uma nota bem baixa pra ele não ficar tão alto. Mas vai aí, Bambu, dá sua notinha pra San Junipero. Eu vou dar nota 1 pra esse episódio, muito ruim. Não. Não, cara, esse episódio realmente ele é muito bem feito, é muito bem produzido, né, cara? Ele é bem tocante, assim. Eu só queria atentar a uma curiosidade. Todos os episódios de Black Mirror, eles são separados por capítulos, né? Uma coisa que a gente não falou. E esse é o único que não tem capítulos. O que eu não sei o que quer dizer, mas ele não tem capítulos. Mas eu nunca percebi. É verdade. Hã? Eu nunca percebi, não. Esse é o... Você tem certeza? Ele não tem capítulo nenhum, né? Ele é direto. Nem... Eu acho que nenhuma terceira temporada tem capítulo. Tem. Pelo menos da onde eu adquiri, eu baixei, não tem, não. É direto. Bom, eu dou nota 9,5 pra esse episódio, 9,5. Ele é muito bom, muito bem produzido, parabéns. Também vou dar 9,5, porque... Você achou que ia dar 7, Priscila? Eu vou dar 9,5 também, porque eu gosto da nostalgia, gosto de viagem no tempo, gosto da tecnologia... E é isso. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E frete grátis, esqueci. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Vamos para o... Esse episódio que me tirou todo o tesão da terceira temporada. Depois que eu assisti, eu fiquei, puta, não consigo mais. É tipo o episódio 6 de Luke Cage que eu assisti e abandonei a série. É o episódio das baratas que, cara, assim que começou, eu já descobri o que é, sabe? Tem esse futuro militar que as pessoas ficam... Eles são alienados, né? Eles têm um aplicativo na mente que chama Máscara. Que faz eles serem mais objetivos, né? Na missão, tem mapa 3D, tem um monte de caralho quadra de militar. E quando eu vi que eles tinham que lutar contra um seres lá, que eram seres humanos, e não alienígenas bizarros, baratas, que eu achei que ia virar um MIB, eu falei, cara, com certeza as máscaras estão fazendo eles verem as pessoas assim. Com certeza. Aí deu que é isso mesmo. Vocês querem falar aí do episódio? Porque me tirou todo o tesão esse episódio. Cara, esse episódio, eu vou te falar que eu achei ele muito fraco. Ele então, ele é fraco. Ele te acompanha pela visão do soldado Stripe, né? Que ele, como você tava falando, ele são soldados que combatem baratas, né? Cara, eu achei que seriam baratas mesmo, velho. Eu barato também achei, ia ser MIB. Pois é, puta, aí quando você vai ver, é tipo, são pessoas que, em teoria, estariam infectadas, né? Não, são pessoas que têm genes ruins, não, né? São refugiados. Então, não, isso a gente vai saber depois, né? Pra eles, são pessoas são infectadas. Tanto que eles, quando eles roubam comida lá de uma vila, eles botam fogo no que sobra, porque a propaganda do exército é de que essas baratas, entre aspas, essas pessoas, elas são infectadas, né? E aí, uma dessas baratas, entre aspas, na hora que ele entra na casa lá pra poder matar ela, o cara, um desses... Na verdade, são pessoas, né? Ele pega uma luz verde, joga no olho dele e faz com que ele... que a máscara... Dá um bug na máscara, né? É que deu uns bugs nela, né? Isso, aí ele começa a se questionar que coisa é essa, né? O que tá acontecendo com ele? Ele começa a sentir cheiro, ele começa a ficar perturbado, né? Ele começa a ter uns sonhos eróticos e bizarros, né? Com aquela mulher dele. E sabe o que eu percebi? Que eles colocavam um prazer nos militares quando eles estavam dormindo pra aliviar a tensão, né? Deles. Sim, sim. Eles sempre mexiam a mão, né? Todos eles, né, na hora de dormir, eles mexem a mão de uma maneira muito esquisita, né? Tremiam, né? E ele era o único que não fazia isso, porque estava destoando, que a máscara dele tinha caído, então não deixava ele ter essa alienação do exército, né? É bem uma crítica ao que o exército faz com o soldado, né, em si. De lobotomia, ah, você, né? Tipo, lobotomia, e eu vejo ali uma clara alusão aos judeus, né? Sempre que o cara, ele tem um discurso ali, ah, por que você mata as baratas? Ah, cara, não sei, você olha pra elas, você tem nojo delas, né? Sim. E é o discurso que o Hans Landa faz no Bastardos e Glórias, né? Na primeira cena do Bastardos e Glórias é exatamente isso. O cara, ele fala, ah, por que você mata judeu? Não sei, eu olho pra ele e tenho nojo dele, né? Então, é essa discussão do militarismo e quanto ele lobotomiza o soldado, né? Só que, assim, os atores são bem ruins, assim, eu não gostei. Não tem carisma, sabe? Tem uns episódios de Black Mirror que são ruins, mas eles têm os atores que são bons, né? Então, acho que você meio que... Tipo, o do videogame, o episódio é meio ruim, mas o episódio é bom, mas os atores são ruins. E nesse episódio, o episódio em si já é ruim e os atores também não são essa Coca-Cola toda, né? É. Eu só achei o motivo, assim, você olhando por cima, ele é um motivo até plausível, mas sabe como quando o cara, quando você vê na prática, assim, você não vê que é um motivo muito forte pra eles estarem fazendo isso? Porque, é como você tava falando, eles fazem isso porque houve uma triagem de DNA, né? De doença, de degenerados, QI baixo, esclerose, essas coisas assim, né? E aí eles decidiram que essas pessoas que tinham esses, entre aspas, defeitos, elas tinham que morrer, né? Por isso que eles fazem esse programa das máscaras, né? É pro soldado matar sem ter remorso, né? Também não me conversei, não. O episódio tem é meio lento, assim, é meio... Sabe? Não sei, é ruim. Em geral, ele é ruim. É um episódio mediano, véio. Não é um episódio ruim, é um episódio longo. Esse é o problema desse episódio, ele é longo. O carinha principal não tem carisma nenhum. É tudo meio jogado, assim. Você entende que tem toda a relação com o nazismo, com os refugiados da Síria. Você entende isso, mas é mal feito, sabe? Então, assim, é um episódio que depois, que destoa da temporada, digamos. Destoa dessa temporada toda, que vem muito boa, e aí né, tem essa quebra que fez o Lorde até desistir desse último episódio. Então, a nota é 7.1, vai. Não é pior do que o Valdo, mas... O Aldo, desculpa. Mas é ruim. Eu não vou assistir esse episódio de jeito nenhum. Vamos. Ai, eu achei ele um pouco fraco. Dou 6,5. Eu vou dar 5. Que eu não gostei, desgostei. Me fez abandonar Black Mirror tanto que eu nem assisti o último episódio. E só devo assistir o último episódio quando sair a quarta temporada só. É um suplemento alimentar, é um alimento do cérebro, do coração. Ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. O último episódio da terceira temporada, Hated in the Nation, basicamente uma detetive, ela tá investigando uns assassinatos que estava acontecendo por conta do Twitter, que como é que eu vou explicar? Assim, as pessoas estavam escolhendo o nome Hidden the Nation, né? As pessoas que são mais odiadas, e essa pessoa, uhum, ela acabava morrendo de alguma maneira. E é curioso que que nesse futuro tem uma agência que seria privada, no caso, mas que o governo dá uma espiada nas pessoas, que são abelhas robóticas. É sério, gente, isso é sério. Abelhas. É sério? É lamentável. Que estão fazendo o trabalho de abelhas que já foram extintas, né? Então eles criaram esses abelhas robôs que ficam por toda a cidade. Que joga. Então, pólen, né? Elas fazem, né? Elas... Então, chegou um momento do sistema em que as abelhas estavam morrendo em números gigantescos, então eles precisavam repor isso. Porque, assim, as abelhas não têm polinização das coisas, né? A maioria das coisas que a gente come depende dessa polinização. Então, tinha que repor de alguma forma, e a maneira que encontraram foi nessas abelhas robôs aí. Só que o governo chegou e falou, olha, a gente autoriza vocês a fazer essa parada com as abelhas, só que a gente, em troca, quer espionar, né? A gente quer espionar as pessoas. Sim. E tem um hacker, vamos dizer assim, que o que ele faz? Ele pega certas pessoas... Outro justiceirozinho, né, cara? Hã? É o quê? Outro justiceirozinho. É mais um desses jujuzinhos da vida aí. Ele pega e marca as pessoas que estão sendo, entre aspas, mais odiadas na mídia. Tem a primeira vítima mesmo é uma... É uma repórter que ela faz um artigo lá que não agrada as pessoas. E tipo assim, a galera do Twitter começa a botar uma hashtag. Morte a tal pessoa, morte a tal pessoa e tal. Tem uma hashtag que... Eu não lembro qual que é específica, que eu não lembro mais o nome também. Não lembro mais o nome, mas é essa hashtag que esse hacker usa. Ele se baseia pra contar, sabe? Tem uma contagem de votos ali no dia. Isso. De pessoa mais odiada, tipo, odiado da nação, né? Sim. E E aí é baseado nisso que esse hacker manda a abelhinha robô lá fazer uma visitinha. É nesse caso dela foi só uma, né? Ele hackeia a agência, né, que controla essas abelhas, e ele pega uma delas e manda, tipo, na casa da mulher e entra, eu não lembro se entra pelo ouvido dela, e entra, tipo, no sistema nervoso central dela. E, tipo, a mulher se mata. Ela se mata de uma forma horrível, sim, sabe? Ela pega uma faca, um vidro, não sei, e se corta toda e tal. E o marido dela, que tava em casa, coitado, ele tenta ajudar e ele é acusado até de ter matado ela, né? E aí começa a ocorrer uma série de assassinatos. Tem um ator que... Não sei se é o ator, se é lutador. Ele dá uma declaração lá polêmica, né? E a abelha mata ele também. E aí, aí que essa menina que faz a detetive, a Karen, né? É que ela começa a investigar o porquê que isso aconteceu. São duas detetives, né? São duas. Aí elas correm atrás de saber o que tá acontecendo e elas chegam até um ponto onde uma dessas meninas é, tipo, especialista em crime virtual, sei lá. Isso. E ela é, tipo, uma hacker também. Então ela começa a ver de onde vem os sinais e tal. E aí, em certo momento do episódio, a gente descobre que, na verdade, o grande truque, a grande questão desse hacker era usar todas as pessoas que usavam a hashtag no Twitter. Isso. E mandar um ataque de abelhas macio em cima dessas pessoas. Sim. E aí, essas duas detetives tinham que correr contra o tempo para tentar salvar quantas pessoas que eram, acho que milhares, né? Não lembro quantas foram. Cara, foi muita gente. Muita gente que usou a hashtag. Basicamente, assim, as pessoas que usaram a hashtag que mandou matar, o cara matou, beleza. Matou uma pessoa. Só que todo mundo que usou essa hashtag, o cara, ele meio que marcou essas pessoas. Então, como eram, sei lá, milhares de abelhas, ele hackeou o servidor lá da empresa e mandou as abelhas atacar todo mundo. Então, tipo... No final do episódio, cara, morreu muita gente, mas muita gente mesmo, assim, sabe? E esse episódio não tem nenhuma discussão, né? Então, é só Twitter, assim, basicamente isso. Então, o link que eu queria fazer com o episódio número 3 dessa terceira temporada é que ele tem a mesma questão ali, tipo, eles correm atrás de fazer uma coisa pra no fim das contas não dar em nada, entendeu? Na verdade, você tá jogando o jogo que eles queriam, sabe? As pessoas que usaram a hashtag, elas acham que estavam fazendo alguma coisa, mas no fim das contas elas todas morreram. A mesma coisa vale pro hacker lá do terceiro episódio. Na verdade, ele queria trollar as pessoas, entendeu? Porque aquelas pessoas que usaram a hashtag, elas não fizeram nada, entendeu? Elas não mataram ninguém. Quer dizer, não diretamente, né? Indiretamente, sim. Sim. Mas é tipo uma grande trollagem, entendeu? No fim das contas, tipo, eu vou usar o meu poder aqui de hacker pra matar um monte de gente ou foder com a vida de um monte de gente pra nada, sabe? Tipo, uma lição meio um tanto quanto vaga, porque nesse episódio é um pouco vaga, porque a gente já tinha visto isso no terceiro episódio, então, assim, não precisava ter esse reforço aí de tecnologia pra isso, então. É por isso que esse episódio já é... Ele é melhor do que o episódio anterior, muito melhor, mas também tem uma quebra aí de... Sim. De ele temporada, é meio, sabe? Ele é meio esquisito, né, assim... Porque, como você tá falando, ele no final das contas parece uma vingancinha, assim, sabe? Ele não... Parece que não tem nada muito além do que, tipo... Ah, você deseja a morte das pessoas, mas... E o que vai acontecer com você quando alguém desejar a sua morte, né? Sei lá, assim, é legal, mas... Ok, eu já vi essa mensagem antes. De... Né? Podia ter acabado com 5, né? Cara. Pois é. Não. Podia. Mas ele, o final, tipo, é a, uma dessas meninas, essa menina que trabalha com crimes virtuais, né? Trabalhava. Ela vai começar. Ela, tipo, ela fica. Ela pede demissão, né? É, da onde ela trabalha ali. Ela dá a entender que ela se matou, sabe? Ela finge que ela se matou, se suicidou. E ela vai atrás desse hacker. E a gente vê a última cena, ela perseguindo esse hacker na vida real. Só que o episódio acaba aí, então a gente não sabe o que acontece. E eu duvido muito que vai ter uma parte 2, então... Cara, fica meio entreaberto, ela pode ter matado, pode ter morrido. Ah, sim, com certeza, também acho. Acho que vai ter um easter egg, sim. É porque o hacker... dele aparecer em algum episódio. Eu acho que vai ser o mesmo episódio, o mesmo hacker do terceiro episódio. Se bobear, ele é o cara. Pode que, ser, verdade. Do Xarapendense. Então, é isso. Eu acho que deve ser o mesmo cara. É porque ele tinha. Não sei se é nesse episódio. Ele tinha tirado uma foto e a foto tinha uma assinatura digital e tal. E ela conseguiu rastrear. Por isso que ela fingiu a morte e tal. Pra ela sair da polícia pra seguir ele. E termina. Termina ela seguindo ele, na verdade, assim. É isso. É a detetive dando. Ela dando o depoimento. E a gente não sabe se ela matou ele. É. Não, talvez continue em outro episódio, né? Juntando talvez o Be Right Back. O Be Right Back, não. O Xarapendense com esse daí, né? É. Talvez faça uma ponte. E esse episódio, se eu não me engano, ele é o. Ele é o mais longo, cara. Ele é uma hora e meia. O que é... Ele é mais... Esse sim é filme. Ele é um filme, na verdade. O que é interessante que é que o Blackmore, ele tem muito disso, né? Tipo assim, ele não tem um tamanho fechado de episódio, né? Se o episódio tem que ser contado em uma hora e meia, eu vou contar esse episódio em uma hora e meia. Se ele tem 40 minutos, como tem alguns episódios, que é 42 minutos, 48, 50, 52, uma hora... E é interessante como o criador e o Netflix, ou quem distribui, dá essa liberdade, né, assim, de você botar o tamanho que você precisa pra você contar essa história, né? Isso é muito legal. Bom, chegamos ao fim da nossa notinha. Análise. Ah, eu esqueci. Perdão. É que eu não assisti. Mas dá essa notinha aí pelos episódios. Bambu e Priscila. Bom, eu dou nota. Eu dou uma nota 7 pra esse episódio, apesar de ter falado, às vezes, a pessoa acha que a gente tá falando muito mal, assim, mas ele é um episódio bem bacana, ele até foge um pouco, assim, dos outros episódios, que você, tipo assim, abelhas assassinas, sabe? Você, porra, que parada zoada, sabe? Mas é interessante, sabe? Eu dou nota 8 pra esse episódio. Eu acho que esse sim é um episódio mediano, sim. Só que um mediano bom. O outro era um mediano ruim, esse é um mediano bom. E ele é um episódio totalmente fora do que é essa temporada. Mas é um episódio que você tem como mesmo assistir como um filme, sabe? É bem completinho. Fora o final em aberto, né? Nota 8 e o Lorde tem que assistir sim. Porque tem que passar essa birra com. Episódio 5. Ah, um dia eu vejo isso aí. Um dia. Mas. É isso. Chegamos ao final da nossa análise dessa série, né? Um podcast longo. Se você chegou aqui. Se você chegou aqui, você é um campeão. Eu tô até sem saliva, minha boca tá seca de tanto falar. Secretamente, eu fiz uma média de cada episódio aqui. E na minha tabelinha, San Junipero e Be Right Back, que é o episódio do Replicante, eles ficaram com nota maior, 9,6, quase 10. Eita. Esse é a média do público, como diz o Silvio Santos, né? Em segundo, ficou empatado entre o do Implante e o dos likes, 8,6. O do Implante, que eu digo, é o do casal lá do corno, 8,6. Não. Minto. O de Natal ficou em segundo com 9,3, só que sem minha nota, né? Em segundo, o de Natal. Mentira, nossa, eu tô totalmente louco, perdão, gente. Eu tô louco? Eu estou louco, mamãe! Eu tô totalmente maluco. Esse gravação. Não fala foto, só fala primeiro, segundo, terceiro, cara. Não, então, essa gravação fiquei maluco, desculpa, gente. Em primeiro lugar, San Junipero e Be Right Back, com 9,6. Em segundo lugar, do Trollface, com 9,5. Terceiro episódio da terceira temporada, 9,5. E em terceiro lugar, o empate entre o episódio dos likes e o do implante. Então, com 8,6. Ah, não. Tô mentindo, desculpa. Caraca. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Eu tô... Esse é bom na matemática. Excelente. Calma. Primeiro lugar. Muito bom. 9,6. Be Right Back e San Junipero, 9,6. Em segundo lugar, calma, vou ver de novo. 9,5. O episódio 3, Trollface. E em terceiro lugar, o especial de Natal, 9,3. É isso. Tá, primeiro lugar pra mim é San Junipero. Segundo lugar pra mim é Be Right Back. Isso. Terceiro lugar pra mim fica uma mistura entre o Shut Up and Dance e o último episódio dessa temporada, que apesar de não ter ganhado uma nota tão alta minha, é um episódio que eu assistiria de novo. E o White Christmas também, assim, então, ou seja, já tem 3 episódios no terceiro lugar. Mas é tudo, acho que de todos os episódios que eu reassistiria de novo, primeiramente San Junipero, segundo Be Right Back, terceiro Shut Up and Dance, White Christmas e Hate of a Nation, não é? Isso, in Nation. Isso. Enfim. Hater of a Nation. Vai, Bambu, seu top. Que eu mais gostei, White Bear, primeiro. Segundo, Be Right Back. Nossa. E em terceiro, o San Junipero. Excelente, o meu primeiro é do Aldo, eu adorei, mentira, eu odiei esse episódio. O que eu mais gostei é o do implante, né, do casal. Do corno. Isso, Entire History of You. E o segundo é o Be Right Back, do replicante, gostei pra caramba. E o terceiro é o do Trollface, do hacker, do Mr. Robot, gostei pra caramba. E assim encerramos o nosso... Top Black Mirror série que durou aí 3 horas de podcast. Se você chegou aqui, você é da resistência. Nós estamos cansados e com sono, mas acho que valeu a pena. A gente conseguiu destrinchar cada episódiozinho dessa série bacana, que eu espero que tenha mais temporadas pra gente fazer mais podcasts de 3 horas. Se vocês quiserem recadinho, essa é a hora. Vamos emendar tudo junto. Procura a gente no Facebook Ponto de Ignição, curte a gente lá, interage com a gente. A partir de lá você vai acessar tudo que a gente tem, então eu vou dar mais recadinho. A gente tá cansado já, né? Acessa lá pontodeignição.com.br, podcast, review e posts. Se vocês concordam ou discordam com a gente sobre algum episódio, eu duvido que vocês vão assistir, escutar tudo. Comente aí, né? Sobre teorias, sobre easter eggs, né? E é isso, Bambu, tem algum recadinho? Um recadinho depois dessa Kawasaki Ninja que passou aí. Caraca, mas nem chegou perto. Dentro do meu quarto. Livros dos nossos amigos, do Daniel Curio e do Matheus Forni. Tem link aí pra comprar na Amazon, né? E visitem lá o nosso site, tem todas as nossas redes sociais lá. E é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo podcast. A gente está visivelmente cansado. Abraço, obrigado. Falando baixo na madrugada. Nós amamos vocês muito. E é isso, até o próximo podcast. Falou, gente. Tchau.